Antes do universo cinemático Marvel, antes da trilogia Cavaleiro das Trevas, antes mesmo dos filmes em live action do Homem-Aranha, existiram os filmes dos X-Men, produzidos e distribuídos pela 20th Century Fox, com essas produções sendo resultados de um acordo que ocorreu nos anos 90 entre a Marvel Entertainment e a 20th Century Fox. Já que ambas as companhias foram adquiridas pela Disney, eu acho que é importante olharmos para essas produções e prestarmos atenção em seu legado. Com isso, eu convidei Microfonão, lá do Frost Hunter, e juntos resolvemos analisar cada filme produzido pela Fox. Mas, como são vários filmes, lançados em um intervalo de 20 anos, eu resolvi separar esse programa em duas partes. A primeira parte irá desde o acordo feito pela Marvel com a 20th Century Fox, indo até o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, e a segunda parte começa a partir de Deadpool 1, concluindo-se com o lançamento de Os Novos Mutantes. Lembrando que vamos dar spoilers de todos os filmes mencionados, então se você não viu e pretende ver em algum momento, esteja avisado. Mas se você não se importa com spoilers, assista por sua conta e risco. Então sente-se, relaxe, pegue seu traje não amarelo, feito de couro e preto, ative sua mutação, enquanto nesse programa eu abordo os filmes dos X-Men da 20th Century Fox. Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Então nós voltamos ao ano 2000, início, último ano do último século. Na real. Na verdade, a gente tem que voltar um pouco antes, porque esse filme, o primeiro X-Men, ele tem um certo background, certo? É, na verdade, o X-Men na Fox, ele aconteceu por conta de todo aquele processo que acho que todo mundo que tá aqui, né? Não todo mundo, mas uma maioria deve ter noção que foi a venda dos direitos dos personagens Marvel para diversos estúdios, né? Que foi faz com que, por exemplo, até o dia de hoje a Sony ela tenha os direitos do Homem-Aranha. Não a Isso. Disney, embora a Sony e a Disney trabalhem conjuntamente e tal. Mas o fato foi o seguinte, né? A Marvel teve uma explosão, né, da bolha no mercado de quadrinhos. Na época, a editora ela tinha acabado de entrar no mercado financeiro, estava se envolvendo com bonequinho, um monte de treta, assim, velho. E a Marvel quase chegou à falência. Isso, em 96. É. E aí o Avi Arad, que era então presidente da Marvel, ele teve essa sacada de vender os direitos para conseguir uma grana. O contrato desses direitos, ele dizia que depois de um dado momento, né, de alguns anos, se a empresa não fizesse o filme, os direitos retornavam para a Marvel, o que explica em parte por que X-Men teve tanto filme. E basicamente foi esse processo, né? Aliás, tem que ser dito que esse filme de 2000, do Bryan Singer, que é o filme que inaugura toda essa moda dos super-heróis, ele não é a primeira produção da Fox envolvendo os X-Men, não é? É, não, temos que comentar isso, que antes teve um piloto para uma série chamada Geração X. Eu tentei reassistir, eu não consegui. Eu lembro que essa bagaceira passava na sessão da tarde, vez ou outra, cara. Eu tentei ver uma vez também, eu achei muito chato. Assim, é, por pior que ele seja, esse piloto tem dois méritos. Um que é representar muito bem a Jubileu, melhor que qualquer filme da Fox, até o momento pelo menos. E o segundo é que o local que ele foi usado para filmar, a Mansão Xavier, ele foi usado mais tarde nos outros filmes X-Men, a partir do X-Men 2, aí teve o X-Men 2, o Confronto Final, o Dia de um Futuro Esquecido. Então esse filme, tipo, ele tem esse mérito. Mas fica como nota de curiosidade, né? Sim. Foi uma tentativa, foi 4 anos antes do filme do Bryan Singer, cara. E assim, eu tenho assim, algumas questões com o filme do Bryan Singer, esse primeiro dos anos 2000, mas eu vejo muita gente fazendo umas críticas um tanto quanto injustas desse filme, sabe? Porque, beleza, ele não é um filme perfeito em retratar o X-Men, ele toma uma série de liberdades em relação aos quadrinhos, que eu não acho que isso nem seja o problema a priori. Sim, ele também tem muitos efeitos datados, até se você assistir hoje, tem vários efeitos especiais que envelheceram. É, exato. Não, envelheceram muito mal. Se você pega outros filmes ali da época, assim, até em comparação aos filmes que eram produzidos da época, são efeitos um pouco inferiores, assim. Isso contribuiu muito para que ele não envelhecesse tão bem. Mas eu confesso que reassistindo esse filme, cara, eu posso dizer honestamente que ele é até melhor do que a minha memória afetiva indicava, tá? E a minha memória indicava para um bom filme. É, essa questão dos efeitos especiais, assim, eles tem muito a ver também com a aposta que a Fox fazia no filme, que não era das maiores, né? Sem dúvida, até que tanto que o orçamento do filme, ele era baixíssimo, era coisa tipo de, sei lá, 75 milhões. Filmes de blockbuster nessa época deviam ter um orçamento de 115 milhões. Uhum. O orçamento, por exemplo, do episódio 1, Ameaça Fantasma, foi isso. É engraçado, porque de certa forma, esse é um filme, cara, assim, é curioso, né, a gente colocar isso em números, porque quando você pensa que o subgênero, né, de super-herói se tornou hoje em dia no cinema, cara, são cifras muito pequenas, que a Fox, ela realmente não botava muita fé no filme, tanto que o Bryan Singer, ele disse que a ideia desse filme era meio que ser um trailer do que ele queria fazer no X-Men 2. Ele tinha uma visão bem maior, assim, numa escala mais grandiosa para os X-Men. Só que, por questão do orçamento, ele teve que reduzir isso. Mas eu acho que é um filme muito, muito competente, primeiro, em conseguir traduzir muito bem do que é X-Men, sabe? Pra, tipo, quem nunca viu X-Men na vida, não viu o desenho, não leu um quadrinho. Sim. Ele consegue fazer isso muito bem. E ele consegue, eu acho, que pegar aquela linguagem histriônica e maluca dos quadrinhos, né? Que é aquela coisa multicolorida. Enfim, né? Bem gibi mesmo. E, cara, traduzir para uma linguagem sóbria. Que, diria eu, influenciou muito vários filmes que vieram subsequentemente. Tanto que, por um lado, isso até representou um estigma, né, em Hollywood, dessa coisa dos heróis não poderem abraçar tanto, assim, o aspecto mais fantasioso dos quadrinhos e ir para uma linha mais, entre aspas, realistas, né? Porque eu não acho que dá para dizer X-Men, colocar X-Men como realista, mas eu digo no sentido mais sóbrio mesmo, né? E você tentar traduzir aquilo para um contexto que possa ser, né, mais próximo da realidade. Tanto que eu acho que o Batman do Nolan não existiria sem esse filme, da maneira como ele o é, sabe? Possivelmente. Tem outra coisa também, que esse filme foi muito vendido não como um filme de super-herói, mas como um filme de ficção científica. Sim. O que até, se você parar pra pensar, encaixa, porque existe uma nova raça entre os humanos, eles são super mega evoluídos, por conta disso, por desenvolver habilidades super poderosas, eles sofrem preconceito. É, na verdade, o cine de X-Men sempre foi ficção científica, né? É, sim. Então faz todo sentido, cara. O que acha do uniforme preto? Tem um vídeo, acho que do making of do filme, que o Bryan Singer até chega a comentar que eles tentaram fazer um uniforme amarelo mesmo, um uniforme mais clássico dos quadrinhos. Talvez inspirado dos anos 90. Mas eles não estavam conseguindo deixar uma parada interessante, aí recorreram ao uniforme preto. Uhum. E é meio triste isso também, porque tem uma cena bem pequena no filme que o grupo, ele tem que pular uma mureta pra chegar até a Estátua da Liberdade. E quando você vê o making-off disso, cara, eles não conseguem pular. Eles estão todos duros, assim, eles têm que fazer, tipo, alongamento pra poder conseguir se mexer. Mas, assim, a proposta do uniforme preto, ela funciona. Sem problema nenhum. É, você falou desses né, dessa tentativa de fazer um uniforme mais colorido. Se você chegar na internet e jogar character design da X-Men e tal, você consegue achar alguns desses uniformes, assim, e eu não sei se aquilo realmente funcionaria, cara. Eu tenho lá minhas dúvidas, posto. Mas você sabe que eu acho até os uniformes bonitos, cara? Não, são bonitos, sim, mas tanto que o Ciclope até faz uma piadinha, né? O que você queria, um colã amarelo? É. O que é, tipo, de certa forma triste, mas ao mesmo tempo reflete na dificuldade que eles tiveram de conseguir produzir. Porque se você parar pra olhar o desenho dos X-Men, o design, ele sempre foi uma parada muito, muito destacada, assim. Tanto se você pegar, tipo, anos 70 até anos 90 mesmo, sempre foi uma parada muito única. Uhum. Mas, assim, é interessante ver também que esses uniformes deles ficaram tão icônicos que, de certa forma, eles acabaram influenciando os quadrinhos, né? Sim, sem dúvida. O universo Ultimate é muito inspirado por conta desses uniformes. É. A fase lá do Grant Morrison, dos novos X-Men, do início dos anos 2000, tem também bastante uma pegada parecida. Sim, sim. O Grant Morrison, ele fez na época que a Marvel chamou ele pra fazer X-Men. Né? Pra quem não sabe, o Grant Morrison é um escritor muito conhecido nos quadrinhos e ele fez o que é considerado até hoje uma das melhores fases dos X-Men. Eu arrisco a dizer que é a minha favorita, inclusive, assim, junto com a fase lá do Claremont e do Byrne. Sim. E quem tiver interesse, depois procura é de Extinção e Novos X-Men Imperial. É, exato. Muito bom, cara. Tem um arco também chamado Rebelião do Instituto Xavier, que é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E é interessante porque ele fez assim, uma espécie de manifesto, né, na época que ele foi escrever X-Men. Isso foi publicado, né, em revistas aqui no Brasil, lá fora. Ele falava dos planos que ele tinha para X-Men e ele falava, olha, o filme tá aí, fez o maior sucesso e a gente tem que aproveitar isso. Tanto assim, né, na estética dos uniformes, mas como no tom também das histórias, tinha muito uma coisa ali do filme. No caso do Universo Ultimate, o Mark Millar, ele falou que basicamente ele não era um grande conhecedor de X-Men e na época a única referência que ele tinha era os filmes, então ele se inspirou nisso. E assim, eu gosto dos uniformes, eu acho eles bonitos, né? Os uniformes do cinema, eles são bem assim. Eu acho que hoje, quando a gente olha o que a Marvel fez, né? A própria DC mesmo, quando você olha o uniforme do Aquaman, cara, que é um negócio totalmente extravagante, o da Mulher Maravilha também, que né? Por mais que não seja exatamente a mesma coisa a respeito, pô, você fica meio assim, né, cara? Tipo, pô, seria legal, sei lá, ver o Wolverine com aquela máscara que tem o formato do cabelo dele, que não faz o menor sentido usar aquilo, mas é legal, entendeu? Seria legal ver o Ciclope parecendo um girino gigante, seria legal. E esse uniforme também, ele traz uma coisa, uma necessidade de Hollywood, que é mostrar a cara do ator que tá aparecendo. Sim, é verdade. Já... Uma última coisa também, falando de design de duas coisas. Primeiro, o que você comentou, que a gente é importante pontuar que a gente tá gravando esse sketch pela terceira vez, e eu tive essa realização na segunda vez que a gente foi gravar, que é, primeiro, mostrar o Instituto Xavier como, de fato, um campus, em vez de ser simplesmente, sei lá, a mansão onde os mutantes se refugiam. E, segundo, mas não menos importante, o design do cérebro. Sim, é verdade, cara, é verdade. Isso é uma coisa que é um detalhe muito sutil, mas que se entrou tanto na franquia, seja em desenho, em quadrinho, em videogame, em animação também, que a gente meio que esquece, cara, porque, tudo bem, né, a escola Xavier, ela sempre foi uma escola propriamente, né, os X-Men, eles eram meio que alunos do Xavier, mas, cara, assim... Se for pra pensar... O Instituto Xavier nunca foi representado como, de fato, uma instituição de ensino. Até era, mas era uma instituição de ensino que tinha meia dúzia de alunos, né, cara? E não era um campus estudantil como representam no filme. E isso foi importado pros quadrinhos, inclusive na fase do Grant Morrison, que a gente citou. E eu acho que foi uma baita sacada, né, cara? Eu acho que traz uma outra perspectiva... Não, mas essa coisa do cérebro, cara... Eu tava vendo outro dia o desenho clássico dos anos 90 do X-Men... E o cérebro é praticamente um capacete numa sala de computador. Essa visão do cérebro que a gente tem de ser uma câmara dedicada exclusivamente pra ele, tá no subconsciente de muita gente, e muitos nunca vão perceber que isso veio do filme de 2000. Isso é engraçado, mostra de certa forma aí como o filme também ele conseguiu não só traduzir bem a ideia dos X-Men, mas conseguiu consolidar uma imagem que, tudo bem, pode não ser assim, coisas tão definidoras da equipe, mas que mostram que o filme teve esse impacto, né? Na própria maneira como as pessoas olham os X-Men. Uhum. E acho que foi a primeira vez, uma coisa que assim acontece constantemente hoje em dia, de você ver o cinema influenciando os quadrinhos, né? Hoje em dia isso é bem comum, mas a partir de X-Men virou meio que virou regra até, de certa forma. É, bem por aí. Eric, o que está fazendo aqui? Por que faz perguntas das quais já sabe as respostas? Não desista deles, Eric. O que quer que eu faça, Charles? Já ouvi esses argumentos antes. Isso foi há muito tempo. A raça humana evoluiu desde então. É. Até nós. Entrando escondido aqui, Charles. O que será que está procurando? Estou procurando esperança. Eu lhe trarei esperança, velho amigo. E só lhe peço uma coisa em troca. Não me atrapalhe. Nós somos o futuro, Charles, não eles. Eles não importam mais. Então a gente tem no elenco, estreando, na verdade, assim, eram os dois atores mais famosos, primeiro, que no caso era o Patrick Stewart, como o Professor Xavier, e o Ian McKellen como Magneto, que eles são, por coincidência, amigos na vida real. Uhum. E eu acho que não podiam ser outros atores. pessoalmente, porque eles passam a caracterização dos personagens originais. E eles solucionaram um problema dos anos 90, que todos os personagens dos anos 90 eram bombados. Sendo que o Professor Xavier é um senhorzinho, né, cadeirante. É, exato. E o Magneto, ele é um senhorzinho de idade que sofreu de tudo na vida. Mas ele é tão musculoso quanto o Jean-Claude Van Damme. Tudo bem que nos quadrinhos teve todo um rolê dele rejuvenescer durante uma época, mas mesmo assim, né, cara... Na época do Digimon, até o Xavier realmente era bombado, cara. Impressionante. Mas o... Se ele falou do Patrick Stewart, ele já era conhecido por Star Trek Next Generation. Mas assim, eu lembro que teve uma matéria da Wizard, né? Que era uma revista especializada em quadrinhos super-heróis. Quadrinhos em geral, né? Mas ela chegou a ser publicada no Brasil durante um bom tempo. Eu lembro que eles fizeram uma escalação, assim, né? Imaginária do que seriam os atores ideais pra X-Men. E como o professor Xavier tava o Patrick Stewart. Eu concordo com você, cara. Pra essa visão de X-Men foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores escolhas feitas. Sim, porque de fato, de novo, o Patrick Stewart e o Ian McKellen são amigos na vida real, ou pelo menos vendem essa imagem de são amigos. Eu gosto de pensar que eles são amigos mesmo, sabe? Não acho que é simplesmente marketing. Não, eles são. Eles são amigos. Eu não sei se eles eram amigos antes dos filmes, do X-Men, mas eles são amigos. São bem amigos. É, o que eu acho, assim, bacana que... destacar que são dois atores, assim, que, pô, tudo bem, né? O Ian McKellen ficou muito conhecido como Gandalf, Patrick Stewart como enfim, fez Star Trek, fez X-Men, mas são dois atores, assim, do teatro inglês, shakespeariano. Então, eles têm uma bagagem dramática, né? Muito bacana, e eles trazem uma qualidade, assim, imensa pro filme. E tem outra coisa também, que é o Ian McKellen homossexual. E esse foi um dos fatores que o Bryan Singer usou pra convencer ele a fazer parte do casting. Ser uma analogia a preconceito. Uhum. O Bryan Singer também é homossexual, né? Isso foi uma questão que ele enfatizou bastante nos filmes, assim. Você vê os paralelos que ele consegue puxar. E é muito, muito bacana. Uhum. A gente já comenta mais sobre isso. Mas, enfim, dê prosseguimento ao cast, porque... Cara, se a gente fala de X-Men, não tem jeito. A gente tem que falar de Wolverine, e a escalação do Wolverine, né, talvez tenha sido o maior acerto de todos, né? Que é o nosso querido Hugh Jackman como Wolverine, que até aquele momento, se falha a memória, mas ele nunca estrelou um filme hollywoodiano. Não, ele era completamente desconhecido. E, assim, literalmente ele pulou de um ator desconhecido pra ser... o astro número um de Hollywood na época desse filme, sabe? Sim. Sem contar que quem ia fazer o Wolverine é o Russell Crowe, que no mesmo ano que estreou o X-Men, fez o Gladiador, do Ridley Scott. Mas ele recusou e deu espaço pro Hugh Jackman, e o cara abraçou o papel com tudo. Ficou 17 anos no papel. E é curioso também, porque ele comenta numa entrevista com o Howard Stern, que é um desses gringos com um podcast famoso, e ele achava que o Wolverine era tipo um bicho mágico, como Shazam. É, herói, né, cara? Então não tá tudo errado, não. É, verdade, tem isso. Mas eu acho, eu ia comentar, cara, da escalação pra vampira, cara. Né? Também, Ana Paquin. Mas, o que está fazendo? Desculpe, eu precisava de uma carona e achei que podia me ajudar. Cai fora. Mas pra onde eu vou? Eu não sei. Não sabe ou não se importa? Escolhe uma. Eu salvei sua vida. Salvou nada. É, Ana Paquin, cara, assim, a gente lembra muito dela por causa da vampira e por causa de True Blood, mas ela é, tipo, a primeira atriz mais jovem a ter ganhado o Oscar. É, ganhou o Oscar, acho que com... não lembro quantos anos ela tinha, mas foi pro Professor de Piano, né? Foi... E cara, assim, eu gosto muito dela como atriz. Eu acho ela, às vezes, até, né... ficou muito marcada por ter sido a atriz mais jovem a ganhar, pra ganhar o Oscar e tal. Mas, assim, cara, por mais que a gente possa, né, concordar que a vampira ela tenha sido assim, meio escanteada, ela manda bem dentro do que ela tem como material. Halle Berry também como Tempestade. Eu não sei se ela já era famosa nessa época, mas ela é uma grande atriz. Cara, sim, ela é muito linda, mano. Pelo amor de Deus, ela tá um absurdo. Eu só acho que ela tá usando uma peruca muito esquisita nesse filme. É. Não, mas o problema da Halle Berry nesse filme é o cabelo, cara, porque... Olha... Não, no X-Men 2 pra frente ela tá ok. Agora, no primeiro, você vê nitidamente que é uma peruca. É, cara, mas assim, ninguém decide qual cabelo aquela mulher quer usar, né? Sim, né? Não, verdade, verdade. E outra coisa também que, assim, eu tenho uma coisa, nesses primeiros filmes, acho que até o Wolverine Imortal, eu só assisto dublado. Eu não consigo assistir no áudio original. Aí eu, por curiosidade, uma vez eu coloquei no áudio original esse filme, e o sotaque dela ficando é muito ruim. Eu acho que só não é pior que o Briggs dublando o Noturno fazendo sotaque russo ao invés de alemão. Nossa, mano. É, mas a América não sabe falar outra língua, né, cara? Então, o Ciclope e a Jean Grey, cara, né? O que você acha deles, assim? O Ciclope, coitado, né, cara? Ele ficou meio... O Ciclope, nesse filme, ele é mais bem aproveitado dos três primeiros, por exemplo. É o que ele mais faz coisa. E ele tem essa coisa, essa... Rola esse triângulo amoroso nesse filme, no caso, né? Uhum. Então é uma dinâmica muito interessante. Só que é aquela coisa, é aquela mentalidade dos anos 2000, que assim, é mulher é propriedade. Então toda vez que o Logan ali fica perto, o Ciclope tem que falar, tem que mijar no território dele. Que é muito esquisito, sabe, os padrões de hoje. Acho que as coisas mudaram muito de lá pra cá. O Ciclope, cara, eu acho que assim, eu concordo que é o filme que ele tá com maior destaque, mas ainda assim tá bem escanteado, cara. Pô, quando você pensa no papel que ele assume nos quadrinhos, assim, tu fica meio, pô, né, ele podia ter uma posição mais proativa, porque a impressão que eu tenho é que ele realmente tá ali mais pra antagonizar com o Wolverine do que outra coisa, né. E vamos combinar que ele é meio que o protagonista desse filme, né, e principalmente do segundo, cara. Não sei. Uma coisa que talvez dificulte bastante pra gente poder conhecer a atuação dele é porque toda hora ele tá com os olhos tampados. Sim, sim. Então as poucas expressões que tem é só pela boca dele. Mas isso mesmo. Que aquele óculos é tão grande que tapa as sobrancelhas, então não dá pra ver direito. É. Mas não é culpa dele. Tem tudo uma questão de design ali. Eu não sei se é uma questão se é tanto culpa dele ou se foi problema de escalação, né, cara? Uma coisa bacana, assim, de comentar desse filme sobre a questão financeira mesmo é perceber como ele é um filme que tem poucas cenas de ação, né, cara? As sequências de ação, elas estão mais concentradas no terceiro ato. E, cara, eu acho que isso mostra até uma certa habilidade, assim, dos roteiristas, porque ele é um filme que não tem grande cena, que sequência de ação. Mas o filme tem um bom ritmo. É, assim, ele é um filme muito, muito autocontido, mas ele é muito light também, né, cara? No sentido de que ele não tem muita gordura, ele não tem muitos excessos, ele é bem redondinho. O Bryan Singer, ele fez bem optar, focar nos conflitos ali dramáticos dos personagens, né? Nas motivações. Eu acho que isso consegue dar um peso muito maior, se você consegue comprar, por exemplo, o envolvimento do Wolverine com a vampira. A relação da amizade que os dois desenvolvem, que vira com uma relação ali meio paternalista e tal, que tá totalmente enquadrado no que o personagem é mesmo assim, nos quadrinhos e no desenho. E ao mesmo tempo, cara, o conflito do Xavier com o Magneto, ele é muito forte, né? A cena de abertura, a gente não comentou, inclusive, mas, cara, é uma cena muito impactante, né? Que é a cena... Putz, é no pior momento da humanidade, possivelmente. E é interessante, porque ele consegue ele contextualizar muito a motivação do Magneto. Porque você não precisa dele fazendo um discurso que ele passou por Auschwitz, que ele era judeu, que ele era mutante. Você não precisa de mais nada, você só precisa mostrar aquilo ali. Exato, exato. E eles não ficam voltando nisso, né? Ele não fica, porque quando eu estava nos campos de concentração, eu vi o pior da humanidade. Então, já comentando um pouco do Magneto, a gente pode comentar dos vilões desse filme, que é a Fraternidade dos Mutantes, que são conhecidos como a Irmandade Mutantes nos quadrinhos. Aí a gente tem o Dente de Sabre, que é o eterno rival do Wolverine nos quadrinhos, e aqui ele retorna também. Felizmente ele não tem muitas falas, ele é mais o grupo tu mesmo do lado evil. E eu fui descobrir depois que ele era... que esse ator que fez o Dente de Sabre, o Tyler Mane, ele era Wrestler. Profissional. Ah, lutador de... E de certa forma isso encaixa no contexto do filme, porque pra alguém poder brigar do jeito que ele briga, tinha que ser porradeiro. Sim, é, tem um porte físico ali. E saber apanhar também, porque o Dente de Sabre é importante, ele não só bate, mas ele também consegue apanhar. Não, na real acho que ele mais apanha do que bate nesse filme, né, mas... É. E é uma pena, porque ficou só restrito nesse filme, pelo menos o ator, né, o personagem vai aparecer depois em outros filmes. Agora, dos mais originais, de todos esses vilões aí, a que tem mais destaque mesmo é a Mística, né? Que é um espetáculo, né? Essa passagem, a Mística dela. Infelizmente, ali no filme, pelo menos nesse primeiro filme, não dá pra ver muito a Rebecca Romijn mesmo. Tem muita maquiagem ali, mas ela manda bem. Mas a caracterização, assim, da Mística, eu acho que ela ficou muito mais forte, assim, pelo aspecto visual do que pelo que a personagem é, né? Mas, assim, a personagem, ela é uma minion do Magneto, como todo mundo ali. E ela luta bastante. Uma das sequências mais legais é a luta dela com o Wolverine, né? No clímax. A gente nem comentou o nome do ator do que faz o Groxo, porque... Whatever também. Que é, a gente pode resumir o ator que interpreta o Groxo em duas palavras. Darth Maul. Exato, ele é o Darth. Caraca, é verdade, ele é Darth Maul. Tanto que tem uma cena que quando ele prende a tempestade no elevador, ele coloca na porta um bastão. Aí quando ele tira o bastão, ele faz um giro. Sim. Aí eu olhei aquilo e pensei, eu já vi isso em algum outro lugar. Ele deve ter aprendido isso em algum outro filme, né? Isso. Pois é, cara, e ele se tornou especialista em fazer personagem que some depois do primeiro filme, né? Porque o Groxo não sabe também, né? Quer dizer, mais ou menos, depois a gente comenta sobre isso. Em compensação, se a Mística tinha uma mega maquiagem, o Groxo só pintaram passaram uma tinta verde na cara do maluco e acabou, infelizmente. Eu acho que eles cortaram fera, porque provavelmente tudo que tinha de maquiagem gastaram na Mística e no cabelo do Wolverine. Sim. E o que sobrou fizeram a peruca da tempestade. Exato. Que, como você pode ver, não sobrou muita coisa, né? Mas é legal comentar também, antes da gente, né, enfim, fechar nossas considerações sobre esse filme, que também tem a aparição de outros personagens, né? Sim, tem pequenas participações. Tem uma garota que é idêntica à Jubileu, se você piscar, você perde. Tem a Kit Pryde, rapidamente, que ela passa através do Wolverine, através de uma porta. É. E tem o Homem de Gelo, que é um personagem mesmo, assim, ele não é um cameo, né? Tá lá ele e o Pyro também, né, cara? O Pyro... Ah, tem que comentar uma coisa importante, cara. O primeiro cameo no cinema do Stan Lee, né? Sim, é, dessa nova linha de filmes da Marvel, porque no primeiro filme do Blade não tinha sentido o Stan Lee aparecer, mas o Stan Lee aparece como um dos cidadãos que observa o Senador Kelly no meio da praia. É, um cameo muito rapidinho, cara. Ele já tinha participado daquele telefilme do Incrível Hulk lá com o Ferrendo, que tinha a versão tosca do Demolidor. Qual é o nome? O Julgamento do Incrível Hulk. Exato, exato. E ele tinha um papel importante, tudo bem que não é Marvel filmes ou adaptações Marvel, mas ele tem um papel importante no Barrados no Shopping. Verdade. Que é muito, né? Mas não, ele participava assim, de desenho, né? Aparecia fazendo voz. E são de que a gente se acostumou a ter de ver o Stan Lee, né, fazendo cameos em filmes. Começou aqui, né? E numa cenazinha de nada, né, cara? Outra coisa importante de comentar, não muito de elenco, mas de produção, é que esse foi a primeira produção associativa do nosso querido Kevin Feige. Nossa, é verdade, cara. O Kevin Feige tava lá. Ele foi colocado dentro do projeto pelo Avi Arad, porque ele conhecia bastante de universo Marvel. Aí ficou com um produtor associativo, se não me engano, nesse filme, primeiro Homem-Aranha. Aí já tô com um produtor a partir do Demolidor pra frente. E depois... O cara veio a estabelecer o MCU, que até o momento é a maior série de filmes de cinema. É, pois é, né, cara? Você vê que realmente o X-Men foi o começo de tudo mesmo, né? Será que isso jamais acorda você no meio da noite? A sensação de que um dia eles aprovarão aquela lei boba ou uma parecida e virão atrás de você e de seus filhos. Me acorda, sim. O que você faz quando acorda com isso? Sinto uma boa dose de pena da pobre alma que foi até aquela escola, procurando a encrenca. Por que você vem aqui, Charles? Porque faz perguntas das quais já sabe as respostas. É mesmo. Você continua buscando esperança. Esta prisão de plástico não vai me segurar para sempre. A guerra ainda está por vir, Charles, e eu pretendo enfrentá-la do jeito que for necessário. E eu sempre estarei lá, velho amigo. Aí, de fato, o filme foi um sucesso de público e de crítica, conseguiu arrecadar um dinheirinho, até porque ele não custou tanto pra época, e conseguiu spawnar uma franquia aí. O filme conseguiu expandir pra uma franquia e pra outros filmes que vieram depois. O Homem-Aranha do Sam Raimi deve ter vindo muito por conta desse filme. Aham. Uhum. Eu não sei, assim, eu acho, porque o Homem-Aranha também ele já é um projeto que tava rolando há muito tempo, né? Assim, a gente fala, os X-Men também, né, já tiveram tratativas pra transformar X-Men em filme, eu não sei até que ponto foi, eu acho que foi uma tendência mesmo que já tava se desenhando e com a venda dos direitos a coisa explodiu, né, mas X-Men, sem dúvida nenhuma, foi o passo definitivo pra as pessoas terem coragem pra investir nesse tipo de filme. Sim. Mutantes. Desde a descoberta de sua existência, foram tratados com medo, desconfiança e muitas vezes com ódio. Em todo o planeta, a polêmica aumentava. Seriam os mutantes o próximo elo na cadeia evolucionária? Ou simplesmente uma nova espécie humana lutando para compartilhar o mundo? Seja qual for a verdade, é um fato histórico. Compartilhar o mundo nunca foi o atributo mais nobre da humanidade. Então vamos agora para 2003 com X-Men 2. Bryan Singer retornando como diretor. David Hayter, que reescreveu, na verdade, o roteiro do primeiro filme, volta também. E dessa vez o setting se expande mesmo. É, tem uma tendência em Hollywood, cara, que eu acho muito engraçado, assim, que é essa coisa de, pô, você fazer sempre a parada maior e menor, e maior e mais cara, mais grandiosa e tal. Assim, X-Men segue muito disso. Mas, ao mesmo tempo, cara, assim, é uma expansão lógica, né? Porque o primeiro filme é muito autocontido. E, como a gente falou, o Bryan Singer já tinha essa ideia de escala que ele queria colocar no primeiro filme. E ele trouxe pro segundo filme, que é um filme que aumenta muito. E, olha, eu vou ser bem honesto. Todos os filmes, todos, assim, da franquia X-Men no cinema, né? Contando os filmes dos X-Men, propriamente dito, do Wolverine e personagens adjacentes ali, esse continua sendo meu favorito, cara. Eu não sei vocês. Esse filme é muito bom, mas eu acho que o meu favorito é o Primeira Classe. Ah, não, é justo, justo também, cara, justo. Mas uma coisa que esse filme faz muito bem é amarrar a trama principal com a subtrama do Wolverine. É, exato, cara. É, e aí, aquele negócio, né? Se o Wolverine não era protagonista antes, agora ele é, definitivamente. Se fosse Wolverine e seus amigos, ninguém ia notar. É, assim, cara, eu gosto da maneira como eles amarram. Resolve melhor que muita coisa de quadrinhos. Muita coisa de quadrinhos, né, assim, até porque a origem do Wolverine, ela é uma confusão. E é muito orgânico também a trama, né, do filme, na maneira como eles conectam do primeiro com o segundo. Sim. Eu só acho que, assim, eu não sei, porque nos quadrinhos, quem coloca o Adamantio do Wolverine não é a mesma pessoa que coloca no cinema aqui, né? Isso, nos quadrinhos é o Dr. Cornelius. Exato, e aqui é o William Stryker, que é um personagem que existe nos quadrinhos, que surgiu numa HQ chamada God Love Man Kills. Isso, Deus Ama Homem Mata. Inclusive, eu fiz uma comparação do filme com os quadrinhos depois, lá no canal do Frost Hunter, se quiser dar uma olhada. Sim, ficou bem legal. É, e assim, nos quadrinhos ele é tipo um pastor, cara, maluco. Enfim, cria uma seita, uma milícia armada pra caçar mutantes. Mas isso é interessante colocar como o principal inimigo do filme como humano, porque você consegue unir a Irmandade de Mutantes com os X-Men. Sim, aqui agora o inimigo não é mais o mutante do mal, né? Porque X-Men tem muito disso, né? Tipo, ser o mutante do mal, que quer dominar a humanidade, ou que quer, enfim, né, impor a supremacia dos mutantes. E, cara, na real, tipo, é um humano que odeia mutantes, sabe? Sim. E eu gosto muito da motivação dele e o plano que ele tem pra manipular os mutantes e tal, né? A armadilha que ele faz, eu acho muito bem bolado. Primeiro que é um plano interessantíssimo, porque ele usa, já chegando nas edições, ele usa o Noturno pra fazer um suposto ataque ao presidente. O presidente dá o aval dele pra poder investigar a mansão Xavier. Ele consegue entrar na mansão Xavier e fazer uma cópia do cérebro. E capturar o professor Xavier também. Exato. Não, e já começa que essa cena do Noturno é uma porrada, cara, assim, é uma porrada. Eu acho que se parar pra pensar, em nenhuma introdução, em nenhum filme de super-herói é melhor do que essa. Christopher Reeve, Cavaleiro das Trevas, MCU, nada se compara a isso. Nenhuma cena de qualquer filme de super-herói, até agora, pelo menos. O Noturno, eu acho que ele é muito bem caracterizado, entendeu? Apesar de não ser exatamente o Noturno lá que a gente viu nos quadrinhos, nos desenhos e tudo mais. É, eu gosto desse lado religioso sendo colocado também, assim, a baila, né? Porque tem um subtexto bacana, né? Até na relação que ele vai desenvolver com a Tempestade mais pra frente. Cara, eu gosto de uma outra personagem que eles trazem pra esse filme, que é a Lady Letal, cara. Sim, a Lady Letal é sensacional. Porque tem aquela coisa, nos quadrinhos ela era um interesse amoroso, tipo um frenemy do Wolverine, que ela fazia parte dos Carniceiros. Sim, sim. E aqui ela volta como uma escrava do Stryker. E infelizmente a atriz tem uma fala no filme. Pra não dizer que não tem nenhuma, ela tem uma fala. Aham. E meio que nesse universo ela não tem uma relação muito próxima com o Wolverine. Então. Não, exato. Ela é meio que um Wolverine 2.0. São bem recorrentes nos filmes que você já comentou, que é o fato dos personagens eles serem meio que usados assim só, sei lá, né, cara, ou como easter egg ou pra, enfim, né, assim, você ter a cena de ação X do momento, né, cara, tipo, sem trocadilho nenhum. O pior de tudo é que meio que funciona, cara, nesse filme. Eu acho que isso não chega a ser um grande problema, porque se tu também for adaptar toda a cronologia de X-Men pro cinema, entendeu? É uma crítica que às vezes ela é bem justa quando os fãs reclamam, que muito personagem é subaproveitado. Por outro lado, eu acho que esse é um dos filmes que eles melhor resolveram isso, sabe? Porque o Wolverine ele realmente meio que assumiu o protagonismo. Os outros personagens deles têm arcos próprios, assim, interessantes, né? A gente não comentou muito da vampira no outro filme, né? Mas a vampira, ela basicamente passa de uma mocinha, da mocinha em perigo, e ela tem um arco aqui mais interessante. Sim, tanto com o Homem de Gelo, Bob Drake, que dessa vez ganha um espaço maior no filme, junto com o Pyro também, que também ganha um espaço maior nesse filme. Exato. O Pyro, eu acho que ele tá muito ali pra realmente antagonizar com Bob Drake e tal, assim, não, eu confesso que eu acho, né, meio nulo, assim, a função dele, mas até que rende momentos divertidos, assim, sabe? Né, putz, rende aquela cena maravilhosa que mostra o poder do Xavier. Sim. E também a cena também dos policiais na casa do Bob mais pra frente, né, cara? Que é uma cena legal. Sim, é que acaba dando uma pista de qual vai ser o caminho que o Pyro vai tomar nos próximos filmes. Aham, o Pyro, assim, você falou isso, mas até que você falou, pra não pensar agora, realmente ele tem um arco, né, que é legal também, né? Que vai se desenvolver mais nos, né, que na real é uma primeira parte e a segunda parte é desenvolvida mais no próximo filme. Mas nesse filme tem várias edições, caso a gente já comentou do Noturno, a gente comentou da Lady Letal, tem o Pyro, a vampira ganha mais espaço, uma cena que mostra o Colosso bonito, todo definido de músculo de metal. Tudo bem que é só um segundo e meio de frame, mas é bonito. É, mas então, aí entra naquele negócio, pô, dos personagens meio que seriam de cameo. Também tem a Kitty Pryde, né? Isso é na cena que eles invadem a Mansão Xavier, que é sensacional essa sequência. Sim. Essa cena, originalmente, ela foi avaliada como R na censura dos Estados Unidos. Aí eles tiveram que dar um tom mais leve, aí pra conseguir pegar a censura do PG-13. É, mas isso explica por que a cena não tem uma gota de sangue, né, cara? Sim, e é feita toda no escuro. E ainda assim, é bonita também. Wolverine sendo Wolverine. Funciona, porque você pega, assim, o lado selvagem dele, né? Agora, tem uma coisa... Tem uma cena também fantástica, que é a cena de escape do Magneto da prisão, né? Sim, que ali no final do primeiro filme ele é colocado numa cela sem metais, toda de vidro e de plástico. Só que ele consegue escapar com a ajuda mística, que injeta uma quantidade alta de ferro no sangue de um dos guardas, e ele faz um estrago. Não, é maravilhoso essa cena, cara, porque a interpretação do Ian McKellen, ela é sensacional, cara. Tem várias sequências nesse filme que eu acho que são muito memoráveis, né? A sequência de abertura, a invasão da Mansão Xavier, a sequência do jato, né, cara? Que é a primeira vez que a gente vê a manifestação da Fênix assim, mais explícita, né? Sim, tem isso também, porque era uma proposta pro próximo filme, de ser a saga da Fênix, que é o arco mais famoso, talvez o arco mais bem recebido de todos os quadrinhos dos X-Men. E durante todo o filme a gente tem vários indícios de que tava caminhando pra essa direção. Sim, mas... Sim, cara, tem essa sequência de ação que eu acho que elas funcionam muito bem, o clima, que inclusive ele é muito poderoso, mas tem, acho que, uns momentos dramáticos que são muito fortes, né? Sim, né, em particular a cena em que o Bob Drake conta pra família que ele é um mutante. Sim, que é uma óbvia analogia de você sair do armário, né? A mãe dele fala assim, né, você já tentou não ser mutante, é muito boa essa cena, cara, o diálogo. Sim, é muito bom. E a interpretação dos atores é bacana também. É, então é legal você ver que é um filme que ele tem, assim, ele aumenta, né, na questão das cenas de ação, mas a dimensão do Cornô, o primeiro filme especial, ela continua aqui, né, que é a questão, sabe, do cenário dramático, do que torna esses personagens humanos mesmo. E eu acho que ele chega num equilíbrio muito, muito bom. Eu continuo achando que é o melhor filme da franquia por esses elementos, sabe? Mas isso é discutível também, isso é muito discutível. Sim, esse filme é de fato. Eu, quando assisti ele pela primeira vez, eu não tinha reassistido X-Men 1. Uhum. E aí dá pra você assistir ele tranquilamente sem ter visto X-Men 1. Dá. Ele não te cobra por assistir o X-Men 1. Dá sim. Pior que dá, né, cara? Inclusive, eu acho que ele continua muito bem todas as pequenas pontas deixadas no X-Men. Uhum. E ele, de certa forma, ele sabe que ele é o filme do meio, porque ele encerra a história que começa no filme, mas ele também deixa uma ponte para o que vai ser o próximo. Que, no caso, vai ser a Fênix. Pois, não, então, assim, a gente tem que comentar. Primeiro, eu acho que é legal falar sobre o clímax, né, cara? Porque o clímax, ele... Sim. Mas tem uma coisa que é legal de comentar também, que é aquela sequência que envolve o Magneto, né? Enfim, ele abrindo o cérebro, né, da estação do William Stryker. Isso é interessante de comentar por que o Magneto é um vilão. Porque se ele fosse só um cara com uma visão mais deturpada, talvez um outro ponto de vista, ok. Mas em vez dele libertar o amigo dele, não. Ele deixa o amigo dele preso no transe do filho do William Stryker, que é um mutante, e tem um poder de controlar mentes, levemente inspirado no mestre mental do Clube do Inferno. Olha, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Aí, em vez dele libertar o amigo dele, ele fala, quer saber, já que estão usando o Charles pra poder matar todos os mutantes, eu vou fazer umas modificações aqui no cérebro, vou transformar a Mística no pai do Jason, no caso o Strike, e vou falar pra ele, vamos mudar de plano, vamos matar todos os humanos. Sai, pega um helicóptero e ainda leva o Pyro junto. Sim, é legal. Essa sequência toda, ela é muito legal, cara, porque o plano todo do... com certeza, cara, mas assim, eu acho fantástico a maneira como, primeiro, né, porque o Magneto e a Mística, eles se aliam ao X-Men por uma questão de contexto mesmo, que mostra que, assim, eles, no fundo, eles se veem como adversários, mas eles compartilham, né, de um ideal ali em comum, né, cara, que é o bem-estar da mutandade. Isso, fora que tem uma certa vingança ali, porque o Stryker usou métodos de persuasão pra fazer o Magneto falar o que tinha, na verdade, na Mansão Xavier. É, e a ideia do William Stryker ali é usar o Xavier, né, manipulando ele pra que o Xavier mate todos os mutantes. Depois, quando o Magneto chega lá, ele consegue manipular pra que o Xavier mate todos os humanos, né? Uhum. Isso eu achei uma virada sensacional, cara, porque por um momento você esquece ali que o Magneto é um vilão, né, cara? Isso que eu falo desse elemento do filme que eu acho bacana, né? Porque as coisas vão acontecendo em cascata, cara, e uma coisa vai puxando a outra até o ponto que vai tendo uma reviravolta atrás da outra, e isso eu acho muito bacana, cara. Sim. Então é importante pontuar que entre a produção de X-Men 2 e X-Men 3, o Bryan Singer, que era diretor dos dois primeiros filmes, ele saiu, foi dirigir Superman O Retorno. No processo, ele levou dois dos três roteiristas do X-Men 2, o compositor e editor do filme, e o ator do Ciclope. Cara, é engraçado, assim, a Warner chamou o Bryan Singer pra fazer o Superman, né, fazia muito tempo. Eu lembro que quando a Warner fez Superman Returns, fazia muito tempo que eles estavam tentando reavivar o Superman nos cinemas, né. E o Bryan Singer, ele era muito fã daqueles filmes do Christopher Reeve, ele aceitou o papel, e meio que a Fox também não, tipo, pô, quis porque quis lançar X-Men 3 no verão de 2006, passou muita gente, assim, especulado nesse projeto, né? Matthew Vaughn, inclusive, dirigiu um filme de X-Men depois. Mas tem uma coisa que eu tenho... Por mais que ele tenha saído, ele tem algumas contribuições interessantes que a gente pode comentar antes de chegar, de fato, no diretor mesmo. Uma delas é o casting do Fera. Pra mim, é uma puta adição pro filme. Não sei se é a melhor, mas é do caralho o Fera que é apresentado nesse filme. Sim. Ele tá todo bem caracterizado. Ele tá bem estilo novos X-Men mesmo, do Grant Morrison. Eu acho que a personalidade dele, inclusive, assim, tá igualzinha pros quadrinhos, e a maquiagem é fenomenal, assim. Sim, é fenomenal. Infeliz, assim, claro que não dá pra fazer um cabelo estilo Wolverine nele, mas ficou muito da hora. É, eu gosto muito da caracterização dele, e gosto, cara, do Elliot Page como Kitty Pryde. É um casting diferente da Kitty Pryde. Assim, o Matt Vaughn depois ele voltaria, né? Mas essa questão com X-Men 3, assim, todo esse processo de bastidores, ela envolve, acho que, um certo ressentimento, acho que não só do Matt Bomb, como do próprio Bryan Singer, né? A gente pode até falar mais bastante sobre isso, mas o Bryan Singer, a real é que ele foi fazer o Superman Returns, a Fox falou, olha, meu filho, você tem que fazer nosso filme aí, né, cara? E ele falou que não tinha muito bem uma direção muito, muito concreta do que ele ia fazer. Aliás, direção ele tinha, né? Porque, inclusive, o Michael Douglas, ele falou, tempos depois, do que seria o filme, né, do X-Men 3. Cara, tinha um caminho bem, bem, bem sólido, né, do que seria feito. Enfim, a real é que o Singer estava muito mais interessado em Superman Returns naquele momento, mas ele queria fazer X-Men 3 em um momento futuro, e a Fox forçou, cara, para o filme colar, entendeu? E quem aceitou foi o Brad Ratner, né? Isso, que na época parecia um ser humano decente. Assim, cara, eu vou ser bem honesto com você, tá? Eu acho o Brad Ratner, apesar de ele ser um babaca, tá? Eu acho ele um bom diretor de ação. E eu acho que, enquanto um longa de ação, X-Men 3 se sai bem, assim, sabe? Por isso eu não consigo desgostar do filme. Apesar dele ter uma série de decisões equivocadas, mas eu acho que tem muita coisa bacana também. Eu gosto do filme também, só que eu acho que ele não vive pelo potencial que ele tinha, sabe? Mesmo com os elementos ali todos alinhados. Assim, vamos começar pela vampira, cara. Isso foi uma coisa, assim, que mais me desapontou, e a jornada que colocaram pra vampira, assim, é um negócio deprimente, porque, assim, basicamente, ela abdica de ser mutante pra ficar com o namoradinho. É isso, né? Uhum. Em resumo, é isso. E a vampira, cara, pra quem, assim, via o desenho antigo, lia os quadrinhos, pô, a vampira é uma personagem sensacional, ela é um personagem super forte. Putz, ela carregava o Gambit no colo. Assim, tinha essa questão do receio dela de, pô, de não poder tocar as pessoas, isso é algo que realmente sempre teve com a personagem. Porque tem isso, nos quadrinhos a vampira, ela é filha adotiva da Mística também, né? Assim como o Noturno é filho biológico da Mística. E isso nos filmes nunca é explorado. Infelizmente. Exato. A própria relação da vampira com o Homem de Gelo, salvo engano até onde me consta, nunca existiu, cara. Essa relação afetiva dos dois. Também acho que nunca existiu. E nem acho que seja tão relevante pra medir a qualidade ou não. Mas você lembra de X-Men Evolution? Trabalharam ela muito bem. Sem dúvida. Então, assim, quando você olha, assim, né, você tem um referencial de como as outras mídias trabalharam com a personagem e do caminho que escolheram pra ela em X-Men Confronto Final, realmente é muito decepcionante. Só isso, né, cara? Aí realmente começa a me incomodar, por exemplo, o Anjo. Pô, o Anjo é um dos personagens principais, assim, dos X-Men. Ele fazia parte da formação original. Exato, cara. E no filme que ele faz, salva o pai. Exato, assim. Tudo bem, a caracterização da identidade visual dele, eu acho que tá bem bacana. As cenas de voo, eu acho que elas são bem bonitas. Não, e todo o contexto deles com demutação, isso é interessante, ele tendo que cortar asas no começo do filme. Só que não vai pra lugar nenhum essa história toda. Exato. Não, e o pior é que na época da divulgação desse filme, cara, chegaram a fazer fotos dele com o uniforme do X-Men aí. Pô, e ele vai pra Mansão Xavier em dado momento. Só que, tipo assim, mano, vai pra nada, entendeu, cara? Beleza, ele tá lógico, não faz nada. Ele salva o pai dele, é um negócio, é bem decepcionante. Pra não falar, cara, também, ficou, cara. Mas isso tem uma explicação, assim, tudo bem que ela não é cabível, mas o James Marsden estava ocupado com as filmagens do Superman Retorno. Aí, pra não dar conflito muito, eles falaram, vamos matar esse personagem aí. E, infelizmente, ele, o único filme que ele faz alguma coisa é o X-Men 1. Dessa trilogia. Pô, mas podiam, sei lá, né, cara, dar uma morte mais honrosa pra ele, porque basicamente o Ciclope, cara, ele morre numa cena off-screen, né, cara, tipo, fora da tela. Eu acho meio triste, cara, o tratamento que dão pro Ciclope. Ele não tem coragem nem de mostrar o corpo dele caído no chão depois, porque provavelmente, de novo, o ator não devia estar disponível. Não, cara, eu acho que até assim, porque desintegrou, né? Porque o corpo do Xavier rola mesmo. Não, isso é uma parada também que acontece, que todo mundo morre nesse filme. Cara, mas então, eu até gosto do fato do filme ele ter coragem, tipo, de matar uns personagens principais. Na época que eu vi, cara, eu fiquei tipo, nossa, mano, tipo, mataram o Xavier, mataram o Ciclope. Eu fiquei que... Quer dizer, mataram o Xavier naquelas também, porque na cena pós-créditos, pra quem viu, a gente descobre que o Xavier está vivo, passa bem, que na real ele transferiu o corpo pra mente de um mutante lá que não tinha cérebro, que é mostrado numa cena rapidíssima, assim. Então, isso é outra coisa. Outro problema desse filme é que ele traz um monte de personagens novos, só que não faz uso nenhum. Por exemplo, nessa cena em questão que você comentou, tem a Moira MacTaggert. Exato. Só que é só pra dizer que tem, porque ela não faz nada no filme. É, e a Moira MacTaggert, ela é uma personagem importantíssima nos X-Men, assim, nos quadrinhos. É uma personagem que ela não é mutante. Quer dizer... Até aquele ponto não era. Exato, gente. Enfim, como a gente falou, cronologia dos X-Men nos quadrinhos. Mas ela é uma personagem interessantíssima, cara, que meio que tá lá como, sabe, assim, um fanfarezinho, um easter egg, que, pô, é legal, bacana, né? Porque também, eu acho que assim, os fãs de X-Men reclamam muito, mas não tem como você colocar toda a caralhada de mil e não sei quantos mutantes... Dos X-Men nos filmes, sabe? Você tem que trabalhar de alguma forma, mas ao mesmo tempo, cara, pô, quando você coloca personagens lá que tem potencial de gerar um arco dramático muito forte, que é o caso do Anjo, que é o caso do Ciclope, que é o caso da Vampira, e você corta eles pra trabalhar em detrimento de outros, é um negócio muito frustrante, cara. Pra mim, esse é o ponto máximo dessa problemática da franquia X-Men no cinema, saca? Não, assim, eu gosto do filme novamente, mas... Eu também gosto, só que de novo, por exemplo, o Magneto usa a Calisto e os Pseudos Morlocks, que não são Morlocks, mas poderiam ser, pra localizar a Mística. Aí eles localizam a Mística, beleza, libertam ela, no processo trazem um homem múltiplo e o Fanático. Só que eles perdem a Mística, porque ela é injetada com a cura. Aí ele volta só com o Fanático, o homem múltiplo, que o homem múltiplo não faz nada, e o Fanático, que nos quadrinhos tem um antecedente com o Professor Xavier, que nesse filme não tem. É, mas o Fanático eu acho que eles puxaram do universo Ultimate. Apesar que no universo Ultimate, salvo engano, ele também era irmão do Xavier. Mas eu gosto de falar que eu gosto mais do Fanático aqui do que no Deadpool 2, tá? Embora Deadpool 2 seja um filme melhor, o Fanático, a gente tá se adiantando pra caramba, mas dane-se, né? Eu gosto, porque na minha cabeça o Fanático sempre foi muito mais um mutante que tinha a aparência de um cara fortão, mas que tinha o poder da super força. E no Deadpool ele tá meio como um monstro à la Hulk, entendeu? E eu meio que não curto muito isso. E assim, cara, a gente falou também de personagens desperdiçados. Eu acho que o Colossus ele também é meio desperdiçado, né? Ele... É, então, porque tem isso, sabe? O Colossus e Fanático estão no mesmo filme, eles não brigam. É, isso é um negócio triste. E o Colossus ele tá mais aqui por necessidade de cena de ação, né, cara? É, não, e se você parar pra pensar, ele não protagoniza nada, sabe? Ele tá ali só pra dizer que tá. Não tem uma cena de porrada que ele mete a galera. Quem tá, por exemplo, é a Tempestade, é o Homem de Gelo, é o Wolverine, não, é o Fera. É, o Homem de Gelo, ele remonta, né, o segundo filme, ele constrói a rivalidade dele com o Pyro, né? Isso é uma coisa que eu gosto. Isso é bem feito. E eu gosto do fato que eles começam a dar, eles fazem um rascunho de dar um protagonismo pra Tempestade nesse filme. E... Sim. Só que é meio contraditório, porque ela meio que assume, às vezes, de líder da equipe. Mas quem comanda é o Wolverine, cara. É, não, quem comanda é o Wolverine, de novo, é Wolverine e seus amigos. Exato, exato. Mas, assim, tem umas coisas que eu gosto. O clima que eu acho ele legal, aquela coisa do Magneto pegar todos os mutantes e colocar eles na ponte, né, pô, de São Francisco. Inclusive, sim, ele tem uma pegada muito interessante, que era meio que o Zeitgeist dos anos 2000, que o Magneto ele transforma o grupo, os Morlocks, entre aspas, numa milícia terrorista. Sim, aí ele manda o Pyro atacar uma das fábricas de vacina. Ele faz pronunciamentos na TV. Tinha uma coisa meio assim, sabe, por conta da guerra ao terror do início dos anos 2000. É, e ao mesmo tempo, eu acho que essa ideia da vacina era interessante, porque... Ela coloca o X-Men numa posição muito, muito complicada ali, porque, putz, você vai defender os humanos ou os mutantes, né? Tanto que a primeira cena que o Magneto aparece, ela é sensacional, cara. Que é a sequência que os mutantes eles estão reunidos conversando na igreja sobre a vacina, né? E aí tem um cara que é meio que um líder, assim, né, dos mutantes, né? Que ele tá falando, não, a gente não tem que se preocupar com a vacina, porque por enquanto ela não é obrigatória. E aí o Magneto fala, ó. E aí o Magneto tá no fundo, né, cara? E ele surge assim, ele fala, né? Olha, desculpa, mas ninguém avisa que vai fazer um genocídio. Eles vão lá e fazem. E é sensacional, cara. E é bem isso mesmo, né? Tipo, pô. legal porque realmente, cara, né, os X-Men são levados meio que uma situação limite. E o fato de você ter a Jean Grey lá, né, e toda essa bagagem, assim, emocional dos personagens, de terem que lutar contra a própria amiga, eu acho muito da hora, cara. Porque realmente vai criando uma camada dramática muito interessante pro filme, né? E ela mata o Xavier, né? Isso é muito forte. A sequência que aquela... Ao contrário da morte do Ciclope, que é qualquer coisa, a sequência da morte do Xavier, eu acho uma sequência poderosa, assim, sabe? A sequência de ação toda, ela é muito bonita, ela é muito bem feita. E tem um peso, né? Tanto que até o próprio Magneto, assim, tá lá no, na hora e ele... Não! Né? Sim. Putz, é bem da hora, cara. Aliás, a cena que o Stan Lee aparece, no X-Men 2 ele não aparece, vale destacar. Não aparece. Mas nem sei que ele aparece logo no início. Pra isso. E outra coisa também dessa cena, o CGI tava comendo solto. Exato, cara. É muito... Não custava nada colocar um ator mais novo que parecesse o Ian McKellen, o Patrick Stewart. Não, tinham que rejuvenescer ele digitalmente. Ah, é, mas assim... Ah, e essa treta de colocar os dois rejuvenescidos vai gerar confusão lá pra frente, né? É, não, a gente já chega lá. Pra bem ou pra mal, esse filme ele é o único que mostra a formação original dos X-Men, pelo menos os membros. É, em tese sim, né, cara, mas... É, daquele jeito. Daquele jeito, cara. É, esse filme também tem um Bolivar atrás, que não mostra sentinela nenhum... Nossa, real. Não, mostra na cena no início, cara, na cena do... Ah, mas aí é putz. Ah, não, se bem que esse é o único filme que mostra a sala de perigo também, em atividade. Não é o único não. Mais pra frente vai aparecer de novo. No Apocalipse aparece no final também. Ah, mas lá no finalzinho nem mostra direito. É, essa cena da sala de perigo, ela é bacana, mas assim, ela é um puro fanservice, não tem, assim, não tem nenhum... sentido, propósito. Tem um propósito narrativo pro filme, cara. Caraca, a gente só tá falando mal do filme, nem parece que a gente gosta dele, né? Não, de novo, melhor fera de todos os filmes até agora, pelo menos. Fanático, concordo, é um puta de um ator e é um livro cômico engraçado. A Tempestade tem bastante espaço, tem umas brigas legais com a Calisto. As cenas de ação são bacanas também. Sim. O drama da Jean Grey é interessante durante todo o filme. Tudo bem que ele não é excelentemente executado, mas é minimamente interessante. O Elliot Page eu acho bom. É, não, é uma baita edição também pro cast. Uhum. O problema do Elliot Page é que ele sofreu assédio do... É, do Brett Ratner. O Brett Ratner ignorou o Elliot do armário sem ele querer, no meio do set. É, isso, nossa. Isso. E, cara, e assim, pensa bem, né? Pô, o Elliot Page é um cara que... Pô, super proeminente na causa, sabe, da população LGBTQI, né, super proativo nessa questão da representatividade no cinema. É um cara que teve que encarar o Bolsonaro, entendeu? Teve que encarar o Bolsonaro de frente, mano. Você sabe o que, que é isso, você tem que estar no mesmo lugar que aquele ser humano tá, velho. Pô, o cara merece uma... Mas um detalhe legal que é fanservice, não tem propósito, mas ele é bacana de ver, quando o Homem de Gelo consegue vencer o Pyro, ele assume lá o bonecão. Isso é legal. Transparente. Que foi um negócio que eu honestamente nem achei que ia acontecer, porque... Fox? É, exato, né? Eles subutilizaram muito o Homem de Gelo, né? Mas ele tá legal e, pô, eu achei legal esse negócio dele assumir a forma de gelo mesmo, que é como nos quadrinhos, né? Só comentar, cara, que esse filme, ele era pra ser o final da trilogia, assim, né, acabar a história dos X-Men, só que eu acho curioso porque acaba, né, põe um ponto final, só que deixa pro Magneto voltar e deixa pro Xavier voltar, cara. Tá, começa o ciclo sem fim. É porque eles devem ter pagado muito barato nessa propriedade intelectual. Não, No caso dos direitos de cinema. Então eles devem explorar isso a milhão. Eles deviam, né, no caso. É, e como exploraram, né? É. Ou abusaram, as duas palavras se encaixam. Exato, mas pode sim, meu irmão, sabe? Fica aquela sensação de coito interrompido, tipo, porra, termina a parada, entendeu, irmão? Não, tipo assim, eles falaram, terminou, mas se vocês quiserem, tem mais. Começo foi essa, olha, a gente terminou, mas se vocês quiserem mais, a gente tá aqui, ó. É, e tivemos, como a gente vai falar. Aqui. E tivemos, só que a gente teve o que teve. Stryker veio falar comigo. Fique tranquilo, eu disse não. Por que ele está te incomodando depois de tantos anos? Porque sou o melhor que existe no que faço, mas o que faço de melhor não é tão bom. Então vamos para X-Men Origins Wolverine, que em teoria era pra ser o primeiro de uma série de spin-offs, focando individualmente em personagens do universo X-Men. Só que, como sabemos, esse foi o capítulo único, porque é pra onde a gente começa. Que o filme é uma merda, cara, o filme é ruim. não é uma merda, não, ele não é intragável. Não, ele é, cara, ele é. Ó, eu vou te falar, eu amo esse filme. Não. Assim, não é. Ele não tá no nível Elektra e, sei lá, e Quarteto Fantástico 1. Eu vou te falar uma coisa, assim, ó, falando sério. Acho. Não, nível Esquadrão Suicida, ele tá assim. Não, Esquadrão Suicida não, ele tá um pouquinho mais. Não, um pouquinho não tá, mais. Cara, não tá. É porque, tá. Assim, eu sabe por que você gosta desse filme? Pelo mesmo motivo que eu gosto. É porque ele é um filme que eu vi numa época que eu tava desenvolvendo meu gosto, assim, por quadrinhos, que eu tava no auge da minha piração com X-Men, que eu tava... Já conhecia por causa do desenho do X-Men Evolution, que eu via desde pequeno, né? Mas, tipo assim, eu já tava lendo quadrinhos com uma certa frequência e tal. Parênteses, foi no mesmo ano que saiu Origins Wolverine que eu comecei a ver X-Men Evolution. Não, mas então, é uma memória afetiva, cara. Foi o primeiro filme, salvo engano, eu acho que foi o primeiro filme da franquia X-Men que eu vi, cara. No cinema ou na vida? Não, no cinema foi o primeiro e talvez eu tenha visto X-Men primeiro, cara. Mas, tipo assim, se esse não foi o primeiro de todos, foi o segundo, sacou? E foi o primeiro que eu vi no cinema. Tem isso então, também. Isso também vale comentar. Dando o gancho no que você falou, eu vi esse filme antes, por exemplo, de ver X-Men 2 e 3. Eu já tinha visto X-Men 1, mas assim, foi na infância, eu tinha muito medo e não gostava tanto do filme. Esse filme, ele foi responsável por me interessar em X-Men como um todo, sabe? Muito por conta do período, talvez. Talvez por isso que eu não achei esse filme tão intragável, porque eu tenho uma memória muito afetiva do período também, sabe? Foi um período onde eu pesquisei muito sobre X-Men, eu pesquisei, tentava achar os episódios de desenho clássico, foi o ano que eu, de novo, eu vi o X-Men Evolution. Eu tinha um sonho de criança, desde pequeno, que era ter um Wolverine com a roupa clássica amarela. Eu consegui porque nesse mesmo período saiu uma linha de bonecos desse período. Foi por conta, indiretamente por conta dele, eu acabei vendo X-Men 2 e 3 também. Sim, eu acho que eu também gosto do filme pelos mesmos motivos que você gosta, sabe? Nessa época, eu lembro que eu já tava, assim, começando a comprar quadrinhos de uma maneira. Eu comprar nada, meu pai comprar, né? Não, mas ele comprava pra você. É, exato. Mas esse filme, ele tem várias referências a várias coisas, assim, do que era Wolverine nos quadrinhos, né? Inclusive, esse filme, ele, quando ele saiu, já tinha saído Wolverine Origins, que é uma minissérie que a Marvel lançou em 2006. Teve uma série mensal, né, que foi a Wolverine Origins. Mas teve, antes disso, uma minissérie que eu acho que de 2004, na verdade, acho que é a série mensal que é de 2006. Não importa, o fato é que, assim, já tinham contado a origem do Wolverine nos quadrinhos naquele momento. Sim. Não é exatamente a origem do filme. Mas pega elementos, tem isso. Sim, sim. É, e salvo engano, a premissa, assim, da ideia de escreverem a origem do Wolverine nos quadrinhos, que era um negócio que nunca tinha sido muito bem esclarecido. É, tinha uma parada bastante mística, porque também o Wolverine era bem velho, inclusive ele lutou na Segunda Guerra, depois, mais tarde, você descobriu que ele também lutou na Primeira Guerra. Então ele passou por maus bocados. É. Só que nunca tinha muito, por exemplo, o Logan nunca foi o nome real do Wolverine, era um apelido. É, tinha toda essa questão do passado dele, que era muito nebuloso, que nem nos filmes, né, cara? A gente sabia que como ele tinha ganhado o Adamantio. Isso. Mas até mesmo contar quando ele tinha ganhado o Adamantio, cara, demorou muito tempo. Não, acho que até demorar, como ele conseguiu o adamantium, não demorou tanto nos quadrinhos. Acho que demorou mais, por exemplo, de onde ele veio mesmo. Sim. Entre isso também, por exemplo, até pegando, por exemplo, o desenho dos anos 90. Não tinha estabelecido que ele tinha garras de ossos, que era a mutação natural dele, por exemplo. Exato. Foi algo que só foi estabelecido em Atrações Fatais. Não, nos anos 90, né? E assim, eu já tinha um certo conhecimento de vários dos elementos cronológicos do Wolverine. E, cara, eu acho que foi por isso que eu curti tanto esse filme na época, cara. Porque ele é um filme que referencia tudo isso, sabe? Ele referencia o passado do Wolverine com base na HQ Origem. Tem vários elementos, não é só o HQ Origem, também tem Arma X, o Meio. Arma X, exato. Tem a Equipe X, que isso. Foi uma equipe que o Wolverine e o Dente de Sabre participaram, cara. No passado, né? Quando eles eram mercenários. tem a questão do relacionamento amoroso com do Wolverine, que a personagem que é o par romântico dele nesse filme tinha nos quadrinhos também, sabe? Isso, que também foi uma armação. No caso do Wolverine também, desse filme, tem mais uma questão que eu gosto muito, porque foi, eu lembro que meu pai me levou pra ver esse filme, cara, e meu pai foi meio, tipo assim, a contragosto, porque eu queria muito ver. E ele, tipo, ah, putz, esse filme aí de super-herói, de quadrinho, pô, aquela bobajada, me acompanhava, né? Ele, meu pai me levou meio, tipo assim, putz, né, vou levar esse moleque pra ver o filme aí e tal. E meu pai curtiu pra caraca o filme, sabe, cara? E meu pai hoje em dia gosta pra caramba de filme de super-herói. Mas, sabe, então assim, foi, eu tenho essa questão assim, desse momento paternal legal que eu tive com meu pai, assim, porque muito do meu gosto do cinema tem a ver com ele, né? E tal, ele me levar pra ver esses filmes. Mas esse filme, cara, ele é uma bosta, cara. É um filme totalmente cagado, entendeu? É, em particular, vamos por pontos. CGI porco. Nossa, não. Peraí, por que você vai fazer as garras do Wolverine em CGI, cara? Sendo que você já tinha a prótese pronta do filme anterior. Exato, tipo assim, mano, vai no arquivo, no galpão da Fox, pega as próteses, entendeu? E vai lá e sabe, mano, deixa o cara usando. Isso. Sabe aqueles efeitos assim que parece que você faz em aplicativo de celular, cara, entendeu? É, defeitos, filtro, no parece caso. Parece filtro de Instagram, cara. Sabe filtro de Instagram? É, são as garras. Se bobear, acho que filtro de Instagram hoje em dia faz coisa muito melhor. Ah, cara, com certeza faz, velho. É, não sabe, é um negócio bizarro, velho. Putz, grila. Não, e o filme é uma bagunça também, que ele fala que é Origins Wolverine, só que na real é tipo um X-Men 0.5, porque não é só sobre o Wolverine esse filme. É, até o Ciclope eles dão um jeito de enfiar, né, um Ciclope novinho lá no meio. Exato. E até a Tempestade, se você pegar trailer assim disponível no YouTube, tem uma cena com a Tempestade no trailer, só que ela foi cortada do filme. Caraca, mano, sério, como é que eles iam colocar Tempestade? Não, tô zoando. Ia ter Tempestade no meio. Só que pô, tiraram a cena do filme e nem incluíram em extras, assim, de DVD, se não for, salvo engano. Rapaz. Não, mas assim, esse filme ele também teve a produção, uma das produções mais conturbadas da história, né, cara? Tanto que... É, sim. Primeiro, começar que ele foi produzido junto com X-Men 3. É, sim. Exato. Eles não são filmes muito distantes, não. X-Men é de 2006 que ele sai, né? E nesse tempo a produção já tava rolando, cara. Só que ela foi sair em 2009 porque, cara, aconteceu muita coisa, assim. Foi uma produção bem conturbada. Engraçado, assim, desse filme é que você, não sei se você lembra, mas ele vazou, cara. Vazou, assim, uma versão piratona que todo mundo teve acesso na internet, saca, cara? Eu não tive acesso, eu nem fiquei sabendo disso na época, porque foi 2009 o ano que saiu o filme, foi o ano que eu comecei a usar a internet. Não, eu tipo assim, eu não tive acesso propriamente dito, mas tiveram amigos meus que tiveram. Tanto que eu lembro que eu, uma vez no colégio, eu comentando, pá, pô, eu vi o X-Men Origins Wolverine, cara, pô, muito da hora, o Dente de Sabre, tem o Ciclope, pô, o Ciclope, mané, não sei o que, o empolgadão. Aí teve um amigo que falou, pô, mano, achei o filme uma merda, entendeu? Eu falei, sério? Ele falou, pô, cara, eu achei o filme uma bosta. Eu, tipo, mostra os caras se pendurando em cabo. Eu falei, mano, não tem não. Ele falou, não, pô, a cena, os caras, é tudo, pô, tela, tipo assim, tudo acabado, cara. Tipo, os caras lançaram o filme, olha só, o moleque pensou que os caras lançou o filme no cinema com efeito acabado, com cabo aparecendo, entendeu? Mas por que dependendo, acho que seria de fácil se eu tivesse visto o filme final, talvez eu tivesse preferido ficar na versão vazada. pensando bem, deve ter visto. Se bem que acho que a versão vazada não é muito diferente da versão final do filme, tem isso. É, não, mas então, cara, e, tipo assim, isso tirou muita gente do tesão de ver o filme, saca? O filme teve com certeza. Teve uma arrecadação boa, saca? Até porque era um filme, pô, vinha com toda a coisa assim de ser, pô, o Hugh Jackman, que na época tava no auge, e, pô, X-Men 3 também teve uma arrecadação bacana, mas, cara, é complicado, assim, sabe? É complicado, é um monte de ideia mal articulada. Sim, tem umas conveniências porque sim também. É, exato. E assim, é engraçado que o Gavin Hood, que é o diretor, ele é o diretor de Infância Roubada. Tipo, o cara ganhou Oscar, entendeu? De melhor filme estrangeiro. Eu nem sei o que foi da carreira dele depois. Eu acho que ele fez aquela adaptação daquele filme lá que Ender's Game, né? O jogo do Exterminador, que eu acho que ficou aqui no Brasil. Aquela série de livros que enfim, né, que é até bem querida, né, mas a adaptação não é lá das melhores. Eu tô vendo aqui, um dos roteiristas do filme, que é o David Benioff, ele foi um dos co-criadores de Game of Thrones. Olha só. Explica algumas coisas, não todas, mas algumas coisas. E o outro roteirista, que é o Skip Woods, ele foi fazer aquele excelente filme do Hitman. Na verdade, os dois filmes do Hitman. Nossa, caramba. Quer dizer, isso cara... explica mais coisas ainda. Não, quer dizer, o cara, ele não obstante, e tipo, errar, ele insiste no erro, né, cara? É, não, tô vendo aqui outra coisa que eu percebi, ele fez o último Duro de Matar. Lembrando que Duro de Matar é de 2013, ou seja, até a data de gravação desse programa tem 7 anos. É, eu gosto, eu vou ser bem polêmico, eu gosto da ideia de colocarem o Dente de Sabre como irmão do Wolverine. Não, é interessante sim, até porque isso é uma parada mais legal do filme, que é a dinâmica dele. Sim, sim, sim, eu diria que é a única coisa que funciona de verdade, sabe? Ah, eu não sei, tem umas paradas legais, por exemplo, a cena do helicóptero, da perseguição à motocicleta. É, ela é legal, mas, putz, é forçadaça também. Mas é uma coisa bem quadrinhos, assim, né? Do Wolverine, pô, pulando com a moto e tal. Aquilo é bem quadrinhos. Eu gosto dessa sequência, assim. Uhum. É, tem o Rio de Janeiro peladão também, isso é uma coisa boa do filme. É, não, isso é sensacional. Se bem que já tinha um pouquinho no X-Men 2, mas aqui é total. É, mas aqui já aparece. Se esse filme fosse uma censura, mas eu acho que mostrava de frente tudo. Talvez eu ganhasse uns graus de miopia, porque eu não ia aguentar, mas... É, não, enfim, caramba, que comentários duchos que a gente fez. Mas, enfim, voltando pro filme. É, não, voltando pro Dente de Sabre, queria comentar que, primeiro, o cara manda bem pra caramba, o Liev Schreiber, alguma coisa assim, um sujeito lá. Ele é bom ator, ele é só bom. Que tem uma coisa, é que nem fudindo que o cara ia do que era no... o personagem, no caso, que ele ia do que ele foi no Origins Wolverine pro X-Men 1. Isso é muito distante pra mim. Não, na boa, porque assim, o pior de tudo é que em tese, o Dente de Sabre, ele não, tipo, perdeu a memória no final desse filme, né? O Wolverine, sim, cara. Tipo, eles se trombam lá no, na frente, sabe? Tipo, e tipo assim, o Dente de Sabre, ele só fica... Então rola um questionamento, tipo, caraca, mano, seu bosta, o que você tá fazendo aí, entendeu? Não satisfeito em ser, tipo, uma sequência ruim, tem que ter rolar uma inconsistência narrativa. Vamos por partes, então. Will.i.am como John Rat. Eu adorava Black Eyed Peas, inclusive. Assim, ainda sendo dublado pelo Wendell Bezerra. Caraca, que maravilha, cara. Não, outra coisa que é sensacional também. Vamos descendo mais baixo. Wolverine entra num ringue de boxe pra lutar com o Blob. Nossa, cara, o Blob. E o Blob, assim, caraca, mano. O Blob é... é muito escroto nesse filme, mano. Pela madrugada, porque... É, e é, tipo, é muito gordofobia. Isso não envelheceu bem. É, exato. É muito escroto, velho. Tudo bem que o Blob, ele é gordão daquele jeito, mas você não precisa fazer ele escrotão daquela maneira, sabe? Tipo... É, não, e tem esse estereótipo em Hollywood que todo gordo é nojento. Tem isso também. É, exato. O gordo nojentão que tá lá... Sabe, come, peida, senta. Isso não ajuda. O filme não ajuda também. Por que que o William Stryker, nesse filme, ele, tipo, escolheram um ator mais velho do que o William Stryker do X-Men 2? Por que, cara? É, não, e tipo, por exemplo, isso é uma coisa que é interessante comentar, porque, não querendo adiantar, mas adiantando levemente, o ator do Dia de Futuro Esquecido do William Stryker, ele parece o do X-Men 2 jovem. Convenceria facilmente. Aham. Uhum. Agora, por que que insistiram em colocar um ator velho? Eu acho que, assim, agora talvez isso seja um pouco polêmico. Mas se tivessem pego o ator do X-Men 2 e feito rejuvenescência artificial, digital, não teria ficado tão ruim. Ah, cara, manda só um corte de cabelo. Tá com uma tinta no cabelo do cara que já ficava bom, tá ligado, mano? Tipo... Ou chama um filho, sei lá, um sobrinho que parece. Vem cá fazer um bico. Tem o Gambit, né, cara, que foi a única adaptação live action que nós tivemos oficialmente dele, né? Sim, infelizmente, porque também, de novo, assim, eu acho interessante, porque pelo menos tem os efeitos na carta, só que ele não tem uma luta decente, ele só foge no grande filme inteiro. Sei lá, cara, eu tenho pra mim que esses filmes, eles tenham meio que um, tipo... Tem meio que tipo um bingo, sabe, dos mutantes que... Ah, com certeza, que tem que isso aparecer. Tem mesmo, porque do desenho clássico apareceu todo mundo, só faltava o Gambit. É, exato, cara. E, tipo, o Gambit tá lá. Mano, podia ser qualquer personagem. Qualquer. Porque o Gambit, ele só tem a função de colocar o Wolverine, sabe? Tipo, levar, assim, pilotar o negócio. Tipo, ah, mano, vai aí, entendeu? Pula aí. Ele tem que ser o plot device pra falar, olha, teve um cara que escapou da ilha, ele sabe como chegar lá. Sendo que a porra da ilha, no final, você vai subir e dar um zoom, tem uma pontezinha. Que o Wolverine podia ter ido lá andando, se ele quisesse. Cara, coisa ridícula. Não, mas vamos voltar para as coisas ruins. É, tem que assim, a gente saiu das coisas ruins, cara, em algum momento. Não, só que a gente vai descendo. A gente tá descendo, sacou? Ai, ai. Outra coisa ruim, por exemplo, é o filme que mostra a equipe X do Wolverine. A equipe X, quando atua, o Wolverine não faz nada. Exato, exato. Você fica olhando, primeiro que o Maverick, o agente zero no filme, ele mata uma galera, beleza. Aí o Blob enfia a mão num tanque, explode o tanque. O Danger sobe uma parede escalando daquele jeito maravilhoso de quatro patas. Aí depois temos a pirotecnia do Wade Winston Wilson. É. Interpretado pelo Ryan Reynolds. Peraí, a gente já pode chegar à conclusão que agora nós estamos no ponto mais baixo do filme? Estamos, agora depois de tudo isso chegamos ao ponto colocamos no filme o mercenário tagarela com a boca tapada e espadas no braço. Cara, eu vou te falar uma isso, coisa. Até na época eu não gostava. Eu gosto desse filme, mas isso não tem como salvar. Não, sabe por que eu gostava disso? Porque na época eu não associei que o Wade Wilson desse filme, ele era o Deadpool, cara, dos quadrinhos. Não veio na minha cabeça, sacou? Poxa, mas não tinha nem como também, não, tem isso. Exato, cara. Tanto que eu só vou descobrir, porque na época eu comprava uma revista, que sai até hoje, né? Que é a Mundo dos Super-Heróis, uma revista especializada em quadrinhos. Que é tipo a Wizards brasileira, sacou? Tô ligado. E aí eu tava lendo uma matéria sobre esse filme, e aí tipo, ah, porque tem o Deadpool, o quê? Deadpool? Aonde? Aí tipo, tinha a foto do Ryan Reynolds com a legenda, né? Fiquei até nervoso só de lembrar. Ryan Reynolds. Não, caraca, que. Não, e assim, sabe qual é o pior, cara? Sabe qual é o pior de tudo? É que, tipo, o nosso querido Ryan Reynolds, ele entrou de gaiato, cara, porque. Assim, nossa, olha, esse cara é guerreiro. A gente tem que bater muita palma pra ele, porque ele é o cara que mexeu na vida. O cara que passou por Blade Trinity e X-Men Origins Wolverine e ainda conseguiu dar a volta por cima, merece parabéns mesmo. Não, mas então, qual é o ponto, cara? O ponto é que o filme do Deadpool é um projeto que rola não sei quanto tempo, cara, sabe? E o Ryan Reynolds, ele tá envolvido nesse projeto há muito tempo, sacou? Uhum. É um projeto que, inclusive, eu acho que ele tava, se não me engano, tava com a Sony, cara. Com a New Line. É, tava com a New Line, isso mesmo, cara. É, e passou pelo David Goyer como diretor, cara. É, mas David Goyer dirigiu Blade Trinity. É, então... exato. O David Goyer... Eu não sei se isso ia ser uma boa ideia. Não, exato, ele é 880, cara. Mas assim, passando o pano pro Ryan Reynolds, as cenas da Arma 11, vamos supor assim, não é o Ryan Reynolds. É o dublê dele, é o Scott Adkins. É, porque também era muito caro. Nessa altura do campeonato ele já era um ator com nome, assim, né, com aquelas comédias românticas que ele fazia e tal, acho que ele já tinha um nome, assim, em Hollywood, provavelmente o tempo dele era caro já nessa época. E também tem outra coisa, o Ryan Reynolds não se envolveu em forma criativa nenhuma no Origins Wolverine, nesse filme que a gente tá comentando. Não, ele não tem culpa zero. Cara, mas então, pensa só, ele, tipo, já era um ator conhecido, entendeu? Já era um cara que, pô, tava... E que já tinha um certo nome também, que, pô, pagaram um cara e beleza. Mas, velho, você imagina que o cara, ele só se dispôs a fazer esta porcaria desse filme porque ele queria muito fazer o Deadpool. Uhum. E mesmo assim, ele fazendo isso, demorou muito tempo pro filme do Deadpool sair, cara. Tipo, demorou. Demorou muito, só foi sair o quê? Foi sair em... 2016? É, não, já chega. Então, assim, o resumo é, você quer assistir esse filme? Não assista, pega o jogo de videogame que tinha, que saiu. Putz, real, o jogo foi um negócio que se desdobrou, que foi bacana, né, cara? Então, eu inclusive consegui a versão caribenha do jogo, estou jogando estou jogando recentemente, e cara, primeiro que assim, o Hugh Jackman volta como Wolverine, e o jogo, assim, pelo menos a versão do PC, do PlayStation 3 e do Xbox 360, ela é violenta demais. Faz o filme do Logan parecer criança, sabe? Uhum. Coisa de criança. Então vale muito a pena por isso. Primeiro que tem o... Acho que, na real, todos os personagens voltam, sabe? Até o Ryan Reynolds voltou nesse jogo. Eu não duvido, do jeito que ele gosta do Deadpool, cara. O Stryker queria, no contexto da história, o Stryker queria o fator de cura do Wolverine pra colocar no Deadpool. Agora, ele e o Dente de Sabre são irmãos. Por que que não pega o Dente de Sabre e usa? Porque ele também tem fator de cura. Caraca, não faz o menor sentido, Tem outra coisa também que é, agora que, acho que esse, pra mim, pessoalmente, é tão ruim quanto o do... O Deadpool zoado do filme. Que é a bala de adamante. Nossa, cara. Velho. Ah, não, já chega. Acho que por conta disso a gente não precisa nem comentar. Vamos pro próximo. Que a gente gastou muito tempo com esse filme. Hank converteu aquela instalação de radar em um transmissor. Ele foi projetado para ampliar as ondas cerebrais. Então ele pode intensificar seus poderes telepáticos e nos ajudar a localizar outros mutantes para a nossa divisão. E se não quiserem ser localizados por você? Se uma nova espécie vai ser descoberta, tem que ser por sua própria espécie. Charles e eu procuraremos os mutantes, não os agentes. Em primeiro lugar, aquela máquina ali é minha. Em segundo, muito mais importante, isso é a decisão do Charles. Charles concorda com o envolvimento da CIA, não é mesmo? Não. Desculpe, mas eu estou com o Eric. Vamos encontrá-lo sozinhos. E se eu não concordar? Então boa sorte a usar seu transmissor sem mim. Homem X, primeira turma. Detado. Primeira classe. Meu favorito? É o meu favorito por conta dos uniformes amarelos. Só por isso. Isso é legal, porque eles não utilizaram a primeira classe dos quadrinhos, que é Ciclope, Homem de Gelo, Jean Grey, Fera, Anjo e o Professor Xavier, né? Mas eles utilizaram a referência do uniforme clássico, que é o uniforme amarelo e azul, que é muito bonito aqui, né, cara? É muito bonito. E também tem outra coisa, que assim, esse filme, ele é lindo, maravilhoso, ele tem um 7,5, tipo, é contexto Guerra Fria, ele tem uma vibe de James Bond. Uhum. E tipo, assim, tem um detalhe que é o seguinte, o James McAvoy, que é o ator que faz o Charles Xavier nesse filme, e o Michael Fassbender, que faz o Magneto nesse filme, eles não parecem nem um pouco com o Patrick Stewart e o Ian McKellen, respectivamente. Só que o filme é tão bom, você fala, foda-se! Exato. Não, os caras mandam tão bem, eles têm uma dinâmica tão legal, que você fala, foda-se! É a alma do filme pra mim, a dinâmica dos dois, né? Eu não sei se eu estaria muito Não, tá certíssimo. Isso. Então, essa é a prova de que um filme ele não precisa necessariamente ser fiel aos elementos de quadrinhos pra ser bom, porque ele pega os personagens e parte do contexto deles ali pra criar uma história, cara, original, que não tem muito lastro com os quadrinhos em si, tirando alguns elementos básicos, que são X-Men, por essência, mas é um filme tão bom, cara, é um filme tão bom. E assim, só pra contextualizar, esse filme ele vem numa... A gente já comentou rapidamente quando a gente tava falando do Origins Wolverine, mas ele se desdobra ali de vários projetos que a Fox estava tentando desdobrar pra dar continuidade à franquia dos X-Men no cinema, né? Isso, que também, por exemplo, o Origins Wolverine ia ter o Origins Magneto, só que o Origins Magneto não aconteceu por conta da recepção do Origins Wolverine. Aí eles aproveitaram alguns elementos e fizeram primeira classe. Na verdade, foi uma coisa meio assim. O Ian McKellen também parece que ele ia voltar pra esse filme, né? O filme ia ser contado em flashbacks e... Ah, agora que você me lembrou de uma parada também que é escrota do Origins Wolverine. Uh-huh. Charles Xavier. Nossa, jovem. A gente esqueceu disso. Nossa senhora, velho. Cara, eu sei o final. Eu sei o final. Não, aparece o Xavier andando, né? O Patrick Stewart. Que eu não sei se foi ele que participou, se colocaram a cara dele digitalmente só. Pô. Tem isso também, a gente não sabe. Mas não faz diferença porque é bizarro, cara. Eles conseguiram fazer uma maquiagem de rejuvenescimento digital pior que X-Men 3, cara. Pior. Pior. E, cara, acho que tinha que ter colocado nessa hora o James McAvoy. Falado, eu sou o Charles Xavier mesmo, não pareço com o Ian McKellen, com o Patrick Stewart. Mas eu acho que isso salvaria o filme. Tive que colocar no início do X-Men primeira classe falando, olha, eu não pareço com ele, mas vocês querem isso de novo? E coloca a imagem. Outra coisa bem, também bastante legal, voltando pro primeira classe, é como ele conseguiu recontextualizar alguns personagens, em particular a Mística. Uhum. Que assim, na trilogia original era o mínimo mais forte do lado mal. Tem todo um aparato que ela era meio irmã do Xavier, que também, isso que também é outra coisa que esse filme também que é problemático, que é a cronologia. Não, cara, isso que eu ia comentar, cara, esse filme, assim, o X-Men, o Origins Wolverine, ele começa a contradizer fortemente o que foi estabelecido no primeiro filme, mas esse aqui, tipo, ele chuta o pau da barraca completamente, cara. Não, ele chega e fala, você é um filme ruim, mas você contradiz pouco, segura minha cerveja, eu vou contradizer mais, só que eu vou ser bom. Vamos começar por alguns pontos. No primeiro filme, Charles Xavier comenta que ele conheceu o Eric Lencher aos 17 anos de idade. Mentira dele. Não, mentira completa. Não foi bem assim, sabe? Já conheceu, já era um velho. A não ser que o Charles Xavier envelheça mal pra caramba. E de fato, no primeira classe, ele tem 17 anos. Não, 17 anos na faculdade. Tudo bem que o Xavier... É, não, professor universitário. É, exato, exato. Mas, pô, ele entrou na faculdade com quantos anos? Essa questão. É. Isso é permitido por lei? É. Outra coisa também é que, no primeira classe estabelece que a Mística e o professor Xavier, eles eram meio-irmãos, no caso. Uhum. Só que na trilogia original, eles não se encontram, tanto faz, mas também não fala nada. Ah, Charles Xavier fala: então, eu e o Eric Lencher, nós projetamos uma máquina chamada Cérebro, que também não é verdade. Quem projetou o cérebro... Foi o Fera. Quem projetou o cérebro foi o Fera, o Hank McCoy. O que já mostra pra mim que, olha, assim como em Star Wars, sempre tem preconceito com cachorro, cara. É. E, pô, o Chewbacca, coitado, né, velho? É o Chewbacca e o Fera, pelo amor de Deus. O Chewbacca... Outra coisa também é... Então, parece que o Eric encontrou um aparelho pra se fazer imune ao cérebro. Que também é mentira. Quem fez foi o... Foi o Sebastian Shaw. Não, assim, vai começando, sacou? Ah, outra coisa também. Acho que isso é um detalhe pequeno, mas é interessante mencionar. Dando spoilers, óbvio, partindo desse ponto, ao final do primeira classe, que se passa nos anos 60, o Xavier fica paralítico. Só que, na cena que ele tem no Origins, que se passa nos 70, ele tá andando no prólogo do confronto final, que se passa nos 80, ele também está andando. E ele está amigo do Magneto. E eles partem no final do Primeira Classe. Caraca. E sendo que, tipo, em teoria, o Primeira Classe é um prequel. Ele está andando e cadeca. Ah, mas isso tudo é muito problema. Ele pode pegar uma máquina e tosar. Mas a parada é essa. Eles estão amigos e ele está andando. Ai, velho. Sabe o que é mais triste? É que o Bryan Singer, se não me engano, ele escreveu o roteiro desse filme. Não, então, isso é um ponto, porque o First Class, ele é um pouco o desenvolvimento desse filme que seria o X-Men Origins Magneto, e também teve um projeto que era o First Class mesmo, né? E meio que o Primeira Classe, ele foi a confluência desses dois projetos, que foram projetos que não andaram muito bem. Basicamente, a ideia do Simon Kinberg, que a partir daqui eu acho que começa a tornar uma figura cada vez mais importante dentro da franquia, né? Na mão dele como produtor. Sim, sem dúvida. Sim, isso em 2008, cara, sacou, mano? Quando ele... Tipo, já tinha rolado X-Men 3, chegaram a chamar ele pra escrever um roteiro, assim. É, o Simon Kinberg riscou escrever o roteiro do confronto final. Ah, sim, né? Então já tinha uma participação forte no anterior, né? O Bryan Singer meio que, tipo, ele deu um direcionamento do que seria a história, entendeu? Então... É, sim. E o roteiro mesmo, é de outros caras. Mas a história é do Sheldon Turner com o Bryan Singer. Então, não faz sentido nenhum o Bryan Singer, que criou esta jossa, contradizer na própria história o que ele tá, sabe? Que ele criou, né? Nos próprios filmes que ele dirigiu, isso que é mais louco, velho. É, e ele foi produtor desse filme, então não é como se, tipo, não tive participação. Porra, ele sabe o que que tá acontecendo. Uhum. Ah, velho, isso é muito esquisito. Nossa senhora. Não, mas é aquele ponto final, cara. É, a gente ignora, porque no frigir dos ovos, o que a gente quer ver mesmo é uma boa história. E isso, First Class. É um bom filme. Uma boa história, bem executado. E eu vou te falar uma coisa: mérito do Matt Mvall, que, enfim, agora de fato veio pra franquia em definitivo. E a direção dele é muito precisa, sabe? A maneira como ele consegue. É, com poucos recursos até, sabe? Porque não é um filme muito ostentoso em termos de efeitos especiais, de cenas de ação e tal. Mas a maneira como ele filma, cara, como ele consegue ao mesmo tempo emular a estética, sabe, dos anos 60, esses filmes de espionagem lá, James Bond, mas com uma coisa moderna também, com uma coisa de filme de super-herói. É, não, e todo, de novo, todo o contexto da Guerra Fria, sabe, a tensão nuclear também. Putz, eu acho que essa é a grande sacada, né, porque é onde os X-Men, eles foram criados, né, cara, é o contexto deles, então... Isso, tem isso também. E tem a coisa dos personagens adolescentes, que eu acho bacana, né, adolescentes não, jovens, por assim dizer. Novamente, cara, X-Men, em grande parte, também é sobre você ser adolescente e, sabe, se encontrar... no mundo. E eu acho que esse é um lado que às vezes as pessoas esquecem um pouco. Claro, né, que X-Men essencialmente é sobre minorias sociais, a gente não tá ignorando isso. Mas tem essa camada também, porque no início, quando eles foram criados, eles eram adolescentes. E eu acho legal eles trazerem isso no First Class, cara. O próprio conflito da Mística com Fera, né, cara, e com Xavier, e com Magneto depois, também tem um pouco disso, sabe, de você querer se autoafirmar pro mundo e tal. O arco da Mística é muito, muito poderoso, né, cara? Tanto que, assim, Jennifer Lawrence 10-0 na Mística dos filmes clássicos, a gente poderia dizer. Uhum. É, não, se bem que ainda a Jennifer Lawrence não era a Jennifer Lawrence. A galera que fez contrato com a Jennifer Lawrence quando ela não era conhecida, cara, tipo, pô, foi muito sagaz. E isso foi um grande, assim, um grande achado pro filme mesmo, cara. Apesar, né, você já tinha, assim, o James McAvoy e o Michael Fassbender como, pô, atores ali, né. É, bem estabelecidos, porque o James McAvoy fez o Narnia. Ele era o Cabrito, de Duas Patas. Depois ele fez aquele filme com a Angelina Jolie, que um dia hei de ver. Procurado. Isso, Procurado. E o Michael Fassbender tava no filme do Tarantino, o Bastardos Inglórios. Sim, verdade. Ele já tava no Bastardos Inglórios, né? Muito bem, inclusive. É um destaque do filme, eu acho. Mas o grande nome mesmo, assim, eu acho que era o Kevin Bacon, né? Que não é um ator que tava, assim, em grande fase grande da carreira nessa época. É o Kevin Bacon, um ator bem icônico. E ele faz aí o Sebastian Shaw. Cara, esse filme é só... Aliás... Tudo bem que é um clube do inferno tigre, né? Baixo orçamento, porque são só quatro. Sendo que um não tem nome. É Emma Frost, que é figura carimbada. E o Azazel, que tem uma fala no filme inteiro. É, mas o Clube do Inferno pra mim tem que ter mesmo é Emma Frost e Sebastian Shaw, cara. Isso que com. Detalhe, eu peguei esse detalhe assistindo o filme pra poder gravar esse cast. Clube do Inferno é o nome do clube onde eles têm a reunião com o general dos Estados Unidos. Ah, sim. É, não sei se você sabe, o Clube do Inferno ele resistiu realmente. Era meio que uma comunidade de sadomasoquismo, né, cara? Assim. É sério, por isso que a Emma Frost anda com aquela roupa dela, cara. Ah, como é que eu faço pra entrar nesse clube aí? Tô precisando. Porra, rapaz, é... Inclusive, se você leu X-Men, a saga da Fênix Negra original, isso fica bem claro, assim, mesmo sendo um quadrinho do início dos anos 80, fica bem claro que o clube ali é um clube, né, nhacunhá. Uhum. Ah, falando nisso, também temos a agente do FBI, a Moira MacTaggert. Que aí mais, assim, né, cara, aí já chutaram mesmo, porque a Moira aqui, ela é uma espiã, né? E no X-Men 3, ela faz uma... Não é chutaram, fizeram embaixadinha. Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara. Mas cagamos, né? Vamos ser bem honestos, cara. Não, mas a profissão funciona. Funciona. Sem contar nesse elenco, mas também é tem uma dinâmica muito X-Men. O professor Xavier ensinando a galera. A cena de recrutamento é sensacional também. Demais. E também nessa cena de recrutamento temos uma participação bônus aí do Hugh Jackman. Ah, é. O melhor cameo, né, cara, assim, dessa... Putz, o melhor fuck you do cinema. Muito bom, cara. Sensacional. Quem é você? Eu sou Yu-Kyu. E? Venho tentando te achar há mais de um ano. Por quê? Pra te dar aquilo. Meu patrão quer que ela fique com você. Quem é seu patrão? O mestre Yashida. Ele disse que pertence a você e que está pagando todas as dívidas. O mestre Yashida está morrendo. Ele quer te agradecer por salvar a vida dele há tantos anos. Ele sabe que você é muito ocupado, mas ele quer muito dizer adeus pessoalmente. Onde é que ele está? Tóquio. O quê? Eu não vou pro Japão. Seria desonroso para você recusar o pedido dele. Bom, peça desculpas ao senhor Yashida. Eu não vou para Tóquio. Tá bom, tenho coisas a fazer. Não se desculpe. Para mim já foi uma honra conhecer o Wolverine. Não é mais quem eu sou, entendeu? Próximo que é The Wolverine, que aqui no Brasil ficou com o título de... Wolverine Imortal, que é totalmente o oposto que o filme é. Contradiz, cara, e assim, por que não colocou só o Wolverine, entendeu, cara? Wolverine, putz, por que Wolverine imortal, sabe? É, eu também não faço ideia. O problema é que o título contradiz a proposta do filme, que é totalmente contrário, que é o Wolverine lidando com a mortalidade dele. Exato, cara. Então, acho que eu vou, antes da gente poder entrar pro considerações, eu tenho que falar uma coisa desse filme. Ele é melhor que o Origins Wolverine? Muito. Só que eu acho que ele é tipo, ele não chega lá, sabe? Ele é bom, mas ele não faz tanto pra ser memorável. Cara, então, eu acho que assim, a coisa mais memorável desse filme é a cena pós-crédito dele, saca? Tendo a concordar. Mas eu gosto desse filme, cara. Eu acho que o problema do filme acaba sendo um pouco a questão de que, assim, ele é um filme que ele tá muito numa proposta de ser mais pé no chão, sabe? De ser um filme mais sóbrio do personagem. E no final, no terceiro ato, eles meio que jogam isso de fora, sabe? Uhum. E o que não acho que a priori seria um problema se o filme tivesse construído para tal. Eu acho que é uma mudança muito abrupta. E sei lá, né, cara? Eu acho que o filme poderia ter escolhido um tom pra ir assim até o final. Mas eu acho ele um bom filme, né? Eu acho ele um bom entretenimento. É interessante porque ele é um filme que... Ele é tipo continuação direta de X-Men 3. Felizmente, ele não é uma consideração direta de X-Men 3 e não do Origins Wolverine. É, exato. Ele é um filme que se baseia no que, sem dúvida nenhuma, é a minha HQ favorita do personagem, que é a primeira minissérie que se chama só Wolverine, né? Também ficou conhecida como Wolverine Dívida de Honra. Não, Eu Wolverine? Não, então, ela é conhecida no Brasil como Wolverine Dívida de Honra ou Eu Wolverine, que acho que é a maneira mais popular, que o nome mais popular que a obra ganhou no Brasil, né? Mas que é uma obra fantástica, assim, cara. É uma HQ com roteiro do Chris Claremont e arte do Frank Miller. Então, putz, né? Uma dupla, assim, que não tinha como dar erro. E, cara, é aquilo, né, cara? Eles pegam, só que eles adaptam de uma maneira bem, assim, tipo, ah, pega alguns personagens, taca ali, é no Japão e pronto, né? Uhum. Tal qual Origins Wolverine teve uma produção conturbada, porque em 2011 o Japão teve aqueles terremotos e o tsunami, e a produção ficou parada por um tempo. Ah, tanto que, se eu não me engano, ele era pra ter estreado em 2012. Olha só. A produção ia começar em 2011, mas eles pararam. Acho que nem... Não sei se chegou a começar as filmagens, mas se tiveram que parar, ele só foi estrear em 2013. É, curioso. Mas eu acho que o filme, ele tem uma... Ele tem um tom mais positivo muito por conta da direção do James Mangold. Ele é um diretor operativo, mas ele também tem uma certa assinatura autoral. E eu acho que isso ajudou o filme a ter um bom desempenho, sabe? Mas é aquilo, não é um grande filme, né, cara? Eu acho que tá bem... Não, mas também não é um filme intragável, não é um filme nem medíocre, ele tá mais que um medíocre. Não, eu acho ele um bom filme, Só que é aquilo, sabe? Eu acho que ele não faz nada insignificante pra se marcar, sabe? Ele não é um filme que tem uma cena assim que você fala, putz, você lembra daquela cena do Wolverine Imortal? Não tem. É, a melhor cena pra mim é a cena do trem, que é uma cena super exagerada, mas que ela é divertida demais, do trem bala. É, não, ela é divertida, sim. Mas e me incomoda um pouco, cara, assim, a maneira como eles tratam os personagens, tipo Samurai de Prata, Porque, beleza, assim, você não querer pegar, tipo, pô, não querer fazer uma adaptação fiel da história, tudo bem, né, cara? Tanto que a própria guarda-costas lá, que é a Yukio, ela não é uma mutante nos quadrinhos, né? E aqui ela vira uma mutante precognitiva. E assim, funciona. A atriz, inclusive, que faz a Yukio, cara, ela é sensacional. Pô, a mulher arrepia no filme. Luta pra caramba. E ela tem uma dualidade. Você não sabe se ela é aliada do Logan, você não sabe se ela é vilã. É, nos quadrinhos... Mas então, nos quadrinhos ela tem isso também. E ela é até mais dúbia, sabe? Que no filme. E eu acho engraçado porque ela chega a ter um caso amoroso com o Wolverine também, né? Nessa história, né? Junto, tal como a Marie também tem, né? E a Víbora também, no filme. Então, cara, a Víbora é... Nossa, mano, chama de outro personagem, mas não chama de Víbora. Tem a personagem, a Víbora, né, cara, que... Pra começo de conversa, ela é morena, não é loira, mas tudo bem, isso não chega a ser o grande problema. Mas transformar ela numa mutante genérica com poder de cobra, cara. Uhum. E eu acho isso tão estranho, sabe, cara? Fora que o Samurai de Prata mesmo é um negócio bizarro, cara. É tipo um Transformers, velho. Não, é pior ainda, porque eu tenho essa versão Transformer que a gente descobre que não é... O Kenichiro Harada? Exato, o Harada e ele é primo da Mariko. Ele não é meio irmão? Ah, eu acho que ele é primo, assim, não lembro, cara, mas ele tem... Eu achava que ele era meu irmão, mas tudo bem, é um parentesco aí da Mariko Yashida. Exato, ele tem um parentesco com a Mariko. Aqui, cara, ele, tipo, não tem nenhum parentesco e ele é ex-amante da Mariko. E beleza, tudo bem. Ele é um ninja lá, que luta, dá as flechas, beleza. E aí você... Só que o samurai de prata, no frigir dos ovos, né, você descobre no clímax, não é ele, cara. É tipo, primeiro que o samurai de prata, ele tá usando uma armadura da La Transformers. Eu acho que teria ficado muito mais barato se fosse, de fato, uma armadura prateada. Ai, ficaria muito melhor, cara. Pô, ficaria... aquela sequência do Wolverine lutando contra o cara de espada, sacou? Uhum. Pô, ela é sensacional. Ah, mais ou menos. Não, ela é legal. Porque ela tem toda uma coisa de iconografia de filme de samurai e tal. Se o filme fosse abraçasse aquela pegada, eu acho que ele seria muito melhor. É, inclusive, eu acho que o filme do Wolverine devia ter acabado ali. A gente descobre que, na verdade, o samurai de prata mesmo é o avô lá da Mariko, né, cara? Saca? Uhum. Que, tipo, não tem nada a ver com os quadrinhos. Tipo, porque se você vai usar os personagens do gibi, cara, pressupõe-se que você tá usando eles porque eles são interessantes, porque você quer usar eles... Pô, se você quer usar os personagens de uma maneira torpe, cria, sei lá, coloca outro nome, mas não fala que é a Víbora, que é o Samurai de Prata. Você me deixa bolado, desculpa. Não, e tem outra coisa, os caras usam o Hiroyuki Sanada, que é um baita ator. Eu vi uma série com eles que chamava Helix, que era meio que uma mistura de Alien com Enigma de Outro Mundo. Uhum. E o cara mandava bem. Agora, aqui nessa série, velho, ele só faz o pai mirrento que queria tudo pra ele, sabe? É. E viu que não vai ser o herdeiro da porra toda, e ele... Não vou matar minha filha. É. Vou matar o Wolverino. É, isso é bem zoado, né, cara? E o cara é um baita ator, velho. Se bobear, ele até luta bastante, ele vai ser o Scorpion no reboot agora do Mortal Kombat. Cara, eu acho que a própria subtrama do Logan atormentado pela morte da Jean Grey, né... E aí a atriz que fazia a Jean Grey, ela volta, né? Pra fazer essas cenas aí de delírio dele e tal. Eu até acho que, putz, foi uma subtrama assim meio mal aproveitada, sabe, cara? Não sei, eu tenho essa sensação de que ela podia render mais conflitos e tal. E não é que seja ruim, eu acho que seja um elemento deslocado. Não é nada disso, mas eu... Não vive pro potencial que tinha. É, exato. Cara, no final é aquilo, né, cara? Não é tão bom, mas podia ter sido muito pior, né? E só por ter sido melhor que X-Men Origins Wolverine, enfim, né? Acho que já... É, já vale assistir. Já vale a pena conferir. No Frigir dos Ovos, eu acho que eu gosto desse filme, cara. Eu não sei se eu gosto, sacou? Mas sei lá, não tem um carinho muito grande, por exemplo, como eu tenho com o Origins, sacou? Ah, mas aí o Origins é por uma questão afetiva, né, cara? Eu acho que... Não, sim, sem dúvida. Mas assim, de fato, o Wolverine Imortal é muito melhor do que o Origins. É porque não tem a cabeça que... Deadpool sendo decapitado, enrolando e destruindo... Falta isso, né, cara? É isso que sente falta. Não, eu não sinto falta disso. É que, sei lá, eu acho que eu tava com uma expectativa muito grande de finalmente o Wolverine aparecer com a roupa clássica dele. Nossa, mas então, aí você chegou num ponto importante, né, cara? Porque... Porque essa, quando eu descobri que isso era uma cena cortada... Era o final do filme. Cara. Tipo... Eu pirei. Eu falei, não! Caraca, velho. E era, tipo, não era só um uniforme amarelo, era, tipo, um uniforme amarelo misturado com um uniforme marrom clássico também. É, não, bonitão, cara. Mas é aquilo, cara, também, sabe? Eu acho que seria um negócio tão fora do tom do que se construiu com esses filmes dos X-Men que eu não sei nem se eu queria. Eu queria, por mais que fosse tosco e zoado, acho que eu queria. Talvez fosse horrível, mas eu queria. Não, eu queria, mas eu acho que não sei se ia estar dentro do tom. Porque o próprio Wolverine Imortal é um filme muito dispari, né, cara? E no fundo, aquela cena ia ser só um easter eggzinho, né? É tipo o final de Smallville, que você pensa que vai ver o cara com a roupa e não vê. Então eu acho que o sentimento de frustração por você nunca ter visto o Hugh Jackman com a roupa ia ser pior. É, talvez. Vou comentar uma coisa que é horrível nesse filme. Duas coisas, na real. Primeiro que o adamantium nesse universo da Fox, ele é frágil ao calor, que é ridículo. E segundo que o samurai de prata utiliza brocas pra sugar o tutano dos ossos do Wolverine. Isso rejuvenesce ele. Cara, isso, sabe, putz, parece quadrinho dos anos 90 que toda hora um vilão tinha que falar: nossa, eu neutralizei o poder de cura do Wolverine, ele não vai poder fazer nada contra mim. Sem sacanagem, eu tenho aquele X-Men volume 2... Uhum. Que é o quadrinho mais vendido de todos os tempos. Sim. E toda hora aparece isso. Sei lá, tá em chiar e fala: não, porque eu neutralizei o poder de cura do Wolverine. Aí chega o Magneto depois: não, porque eu também neutralizei o poder de cura do Wolverine. Ah, velho! Seja criativo, porra! Agora vamos para a cena pós-crédito. Agora a gente pode ir. Não, então, a cena pós-crédito basicamente é o Wolverine se trombando com o Magneto, né? E o Xavier, cara. Que eu tava no cinema, na hora que apareceu o Xavier andando na cadeirinha de rodas, cara, eu fui com um amigo meu. O cinema veio abaixo, aplaudiu. Ah! Sério, cara, tipo assim, a galera aplaudiu, velho. Ninguém tava esperando essa cena. E eu já tava esperando que eu sou escroto e eu li na internet. Eu já sabia, né? Dias de Futuro Esquecido, né? Nessa altura do campeonato já tinha sido anunciado. É, ele foi anunciado junto com o Wolverine Imortal na Comic Con daquele ano. Foi, mas, cara, a galera surtou, né? Porque realmente, assim, né? Eu acho que muita gente não viu a cena pós-créditos de X-Men 3. Tanto que um amigo meu perguntou: pô, mas como é que o Magneto, como é que o Xavier tá vivo, cara? Eu falei, velho, tu não viu a cena pós-créditos de X-Men 3, não? Tudo bem que. Isso não explica o fato do Xavier estar com a cara do Patrick Stewart, né? Tem isso. É, explicaria no filme do Dia de Futuro Esquecido. Não explicou, mas tudo bem, né? É. Só que foi sensacional. E é legal também porque o diálogo, né, cara, deles, que o Xavier fala assim, ah, eu também tenho meus truques. Uau. E tem uma referência, assim, porque ele tá andando no corredor do... Isso, do aeroporto, e ele passa por uma televisãozinha com propaganda das indústrias Trask. É, exato. Que é bem bacana, que já tá, né, colocando ali que no próximo filme nós finalmente iremos ter sentinelas, né, cara? Puta, até que enfim. Demorou. O futuro. Um mundo sombrio e desolado. Um mundo de guerra, sofrimento, perdas, dos dois lados. Mutantes e os humanos que se atreveram a ajudá-los. Lutando contra um inimigo que não podemos derrotar. Estamos destinados a esse caminho? Destinados a nos destruir, como tantas espécies fizeram antes de nós? Ou podemos evoluir rápido bastante para nos modificarmos. Modificar nosso destino. O futuro está determinado. E aí a gente chega no Dia de Futuro Esquecido, cara, que assim... Que é importante, antes de pontuar, Bryan Singer voltou como diretor, tanto que ele junta o elenco clássico com o elenco novo. É, cara, e o interessante desse filme, eu não sei, assim, eu acho que se a gente fizer uma enquete... A grande maioria vai indicar que esse é o melhor filme da franquia, cara. E eu entendo perfeitamente, porque ele é um dos mais bem realizados, né? Eu acho que ele é um filme... A gente pode falar o que quiser. O Bryan Singer, infelizmente, ele é um... Né, uma figura... ele é um criminoso. Vamos usar, né, o português bem claro, né? Tem um histórico deveras duvidoso. No mínimo duvidoso. Exato, né? Digamos que ele gosta de assediar menores. Ele enquanto diretor, eu acho ele mais habilidoso do que o Matthew Vaughn, embora o Matthew Vaughn seja um diretor espetacular também. Tecnicamente, esse filme ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Questão de efeitos especiais, de character designs. Eu diria, inclusive, que esse é o filme dos X-Men que tá mais próximo do espírito dos quadrinhos, sabe? Por conta dessa coisa da viagem no tempo dos próprios sentinelas, sabe? De abraçar esses elementos mais fantasiosos dos X-Men. Eu acho que esse é um dos filmes que faz isso de uma maneira mais escancarada. É, porque teve viagem no tempo, teve sentinela, só faltou viagem no espaço. Exato, exato. Que depois eles colocaram também de uma maneira, né, meio porca, mas colocaram. É, colocaram. Mas outra coisa que a gente tem que comentar também é que voltou o tema. Tema clássico do X-Men 2. Nossa, ah, cara, velho. Cara. Não, tem uma coisa, outra coisa também, voltando às paradas do tema. Quando começa o logo da Fox... Antes de encerrar, quando tá preso a encerrar, em vez de encerrar com a música tradicional, encerra com o tema dos X-Men. Aham, aham. Aí apaga tudo, só sobra o X da Fox. Sim, sim. Nossa. Aí eu falei, isso aqui vai ser especial. Não, quando eu vi a abertura, cara, que eles rememoram a abertura dos filmes, né, da trilogia, da primeira trilogia, né, com a música, cara, com o tema do X-Men 2. Cara, aquilo me arrepiou todo no cinema na hora, cara. Tudo, aquilo me arrepiou, cara. Eu feri o Spike do X-Men Evolution nessa hora. Não. E eu fui na estreia. Isso que foi mais legal. Uhum. Eu fui felizão, sacou? Tipo, ah, velho, eu tô com esse tema. Nossa, sensacional. Obrigado, o Bryan Singer está de volta. Não, é um dos melhores filmes da franquia, novamente, não é o meu favorito. Eu vou ser bem honesto, eu acho que eu gosto mais dele do que do Primeira Classe, apesar do Primeira Classe ser melhor realizado, cara. Eu acho o contrário, eu gosto mais do Primeira Classe, apesar do X-Men do Dia do Futuro Esquecido ser melhor realizado. Não, porque eu acho que o X-Men do Dia do Futuro Esquecido ainda tem um pouco, assim, de algumas barrigas e tal, né? Mas, assim, são coisas poucas, assim. Eu acho que no final ele é um filme muito... muito orgânico. Ele é um filme pretensioso pra caramba, sabe? Porque ele é o filme que realmente se propõe a fechar o storyline do elenco clássico. E ao mesmo tempo assumir o novo elenco. Exato. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, cara. Consegue fazer isso muito bem. É um filme que também vem com a proposta de acertar a cronologia dos filmes do X-Men. É, e corrigir os erros do Origins e do confronto final. Então, assim, gente, ele apaga, né, cara? Apaga os filmes da cronologia. Menos o Primeira Classe. Menos o Primeira Classe, sei lá, X-Men 1 e 2. Não, ele apaga o X-Men 1 e 2 também. Ele apaga o X-Men 1 e 2 também, né? Ele apaga o X-Men 2. Porque no X-Men 2, no final do X-Men 2, a Jean, entre aspas, morre. Uhum. Então ele apaga tudo mesmo, pra bem ou pra mal. É verdade, é verdade. Mas mas no final das contas, o que funciona mesmo é o elenco, né, do passado, né, cara? James McAvoy com o Michael Fassbender. Cara, a Jennifer Lawrence tá sensacional. Eu acho que, putz, aqui ela já tinha se provado realmente uma grande atriz. E é legal porque eles tentam fazer a mística emulando a mística dos filmes antigos. Então ela tem aquela parada de ser, né, toda habilidosa, né, enfim, a maneira como ela luta. Sim. E ao mesmo tempo que agora a Jennifer Lawrence é a Jennifer Lawrence, então ela tá com meio menos maquiagem no rosto. Ah, sim, sim. Inclusive eles não usam maquiagem, eles colocam meio que uma roupa de plástico, né? Ah, tem isso. Mas funciona, pra mim funcionou, cara. Não, fica bonito mesmo assim. Putz. Mas, cara, o confronto dela com o Magneto e o Xavier, eu acho bem legal. É, a busca implacável dela pelo Bolivar Trask. Sim, sim. É legal, cara, é legal porque, tudo bem, é um negócio que às vezes chega a ficar meio piegas, mas é legal essa coisa assim da batalha pela alma dela, porque tem toda a relação fraterna que tem entre o Xavier e a Raven. E ao mesmo tempo tem toda a influência do Magneto, né, cara? E eles, assim, fizeram uma coisa que eu acho bem curiosa nesse filme, que foi colocar a Kitty Pryde como a responsável por levar o Wolverine pro passado, né? Porque... Ah, mas isso daí é porque sim, porque o Professor Xavier podia fazer isso muito bem. Então, só isso, mas eu acho que eles só fizeram isso porque nos quadrinhos, né, originais, no arco que original, né, de Dia do Futuro Esquecido, que deu origem ao filme, quem volta pro passado é a Kitty Pryde, não é o Wolverine. Pro contexto dos filmes, fazia mais sentido o Wolverine voltar. Uhum. E eu acho particularmente, assim, curioso, porque não tem muito uma explicação nessa habilidade que ela ganha de enviar ele pro passado. Mas é legal ver o Elliot Page de novo, isso é bem bacana. Na real é todo mundo, é a Halle Berry, é o Elliot Page, é o Homem de Gelo, até o Colossus, que nesse filme tá meio esquisito, mas ele tá de volta pelo menos. Tá de volta, mas eu vou te falar que essa parte do futuro, assim, o que me chama, o que eu gosto mesmo são os novos mutantes que entram, cara. Ah, mas eles não voltam, sabe, eles não fazem quase nada nesse filme, quem faz muita coisa só é a Blink. Não, não volta, mas putz, a sequência deles lutando, assim, da Blink com o Pássaro Trovejante e o Mancha Solar. O Bishop, cara. O Bishop tá igualzinho os quadrinhos. É isso que a gente pode reclamar. Putz, isso aqui é foda. Porque o Bishop... O Bishop, nos quadros, pelo menos no desenho dos anos 90, ele era o viajante do tempo. Então ele era maneiro pra caramba. Ele tinha lá o pistola. Ele era meio que um cowboy do futuro, sabe? Um pistoleiro do futuro. Ah, e aqui no Dia do Futuro Esquecido, eles colocam aquele ator que é bom pra caramba, ele fez aquele Intocáveis francês. Intocáveis, é verdade. Ele dá um show. E no filme, ele não faz nada! Só pra falar que é o Bishop, de novo, se fosse, sei lá, Forge ou qualquer outra coisa, podia ser qualquer outra coisa, não ia fazer diferença. Podia ser ele a pessoa com a habilidade de enviar o Wolverine pro passado, né? Mas enfim. Podia. Agora, por exemplo, Talvez o uso não fosse tão bom, mas se fossem duas pessoas voltando no passado, talvez ele, o Wolverine e o Bishop, aí beleza. Eu acho interessante. Não. Mas como tinha que ser só o Wolverine... Mas o Bishop, assim, a caracterização dele tá igualzinha, cara. Não tem nem muito... Tá igualzinha. Tá bonito. Cara, as sequências de luta deles, assim, no futuro, são sensacionais. Muito por conta da Blink, né? Não é bem uma sequência de luta, na real, um massacre. Ah, cara, mas é de... Putz, é muito divertido. É muito bonito esteticamente, inclusive. Putz, o homem não. Tem um detalhe que é interessante, como o gelo desliza no gelo pela primeira vez. É, isso que eu ia falar. Com a forma dele mesmo, assim, todo transformado em gelo. Putz, isso é bonito demais, cara. Bonito mesmo. E é um negócio que provavelmente eles não fizeram lá atrás porque não tinha recurso bastante pra fazer, sabe? Não, sem dúvida. E aquele foi da hora mesmo. Ficou muito da hora, cara. Putz, grila. Sabe uma coisa que... Acho que é... Vamos pra parte mais legal do filme? Mercúrio. Nosso querido cleptomaníaco Peter, porque não pode chamar de Pietro, porque Pietro já era o nome do Mercúrio do Era de Ultron. Então é que ele é o Peter Maximoff. E funciona muito bem. Só que eu tenho um problema com a questão do Mercúrio, cara. Né? A cena é sensacional, né, cara? É fantástica do filme, né? Tem uma coisa engraçada, porque nessa prisão que o Magneto tá, retoma uma parada do X-Men 2, que é a parada da prisão de plástico, né, e tal. Tem um pouco disso aqui. Antes disso, tem todo o contexto. Primeiro que ele matou o JFK. É, isso é interessante. Segundo que ele tá guardado no fodendo Pentágono. Exato. Ah, pô, isso é legal demais. Só que o mais legal é você descobrir que na real ele não matou. Ele tentou impedir que a bala atingisse ele, porque o JFK era... Mas isso é a versão do Magneto. Isso é questionável. Não, mas cara, mas faz sentido, porque ninguém sabe muito ao certo por que o JFK foi morto, né? É. E, putz, faz sentido ele ter sido morto porque alguém descobriu que ele era mutante. Foi o que morre, cara. Eu achei uma baita sacada. Foi, mas isso foi mesmo. Mas assim, o problema do Mercúrio é que, putz, a cena é sensacional, mas tipo, o cara que poderia resolver o filme todo, ele vai embora. É, não, isso daí foi tema de vários rachas, inclusive. Se ele tivesse ido com a galera, ele tinha resolvido o problema. É, tipo, porque ele é tão poderoso. É, tudo bem que isso é consertado no próximo filme, mas até lá. É consertado naquelas também, né? É, não, é consertado porque sim. Putz, né, cara? Eu acho isso meio... Sei lá, será que ninguém pensou nisso? E a questão do soro lá, que anula os poderes? Você achou uma... O que você achou dessa ideia? Eu achei uma boa sacada, mas eu... É, de novo, é bagunçar a cronologia, eu acho. Porque nunca ficou claro que... Né, pelo menos nunca deu um sinal de que o Charles Xavier, ele caiu pro lado. E pra mim nunca fez muito sentido ele sair do ponto... em que ele tava do primeira classe, e pro ponto em que ele deveria estar no Dirt Sur Esquecido, no passado, e depois voltar pro X-Men 1, sacou? Uhum. Mas assim, acho que no filme encaixa. O filme é interessante. Não, encaixa, e depois com os outros filmes você vai entendendo realmente, né, um pouco mais, assim. Só que é divertido o Xavier meio Big Lebowski. E o Fera, assim, cara, aí eu acho que a parada que você falou do Hulk, eu acho que aí começa a pesar mais, né? Ele realmente, assim, sabe, eu acho estranho, porque, putz, né, é uma coisa que remonta a questão lá do B-Mutant and Proud, do Primeira Classe, que é um negócio muito icônico, mas que vai começar a ser assimilado pelos próximos filmes, né? Essa coisa do Fera poder virar humano e mutante é uma coisa que mata o que tinha sido construído no filme anterior. Então, eu acho que essa questão do soro, ela abriu um precedente muito ruim na franquia, sabe? Uma questão temática. Que a gente sabe que tudo bem, é porque tem que mostrar a cara do ator sem maquiagem, mas... A gente pode também comentar do Peter Dinklage como Bolivar Trask antes. Aham, Eu só achei que faltou um pouquinho de motivação dele, sabe? Por que ele tá fazendo aquilo tudo? Não ficou muito claro. Ah, porque eu sou um pesquisador, mas o William Stryker, no X-Men 2, ele tinha um filho mutante. E um pouco de ignorância, então dá pra compreender. O Bolivar Trask nesse filme, ele só quer porque, sei lá, amor à ciência. Eu acho que eles conectam mais ou menos assim, é mais pra conectar com a questão do Wolverine no X-Men 2, né? Mas é tão amarradinha essa coisa do William Stryker voltar, porque quando o Wolverine olha pra ele, ele tem uns flashbacks do X-Men 2. Sim. Aí ele começa a desconectar, isso é uma sacada muito da hora. Nossa! É. Agora, uma coisa engraçada falando do Wolverine é que, assim, no futuro, né, ele tá com as garras de adamantio e não se explica por quê. Aí, acho que o Bryan Singer falou numa entrevista que o Magneto colocou o adamantio nele de novo, usando os poderes de magnetismo, mas explica no filme, né? É, não explica. putz, eu acho esse filme realmente sensacional. Eu acho que ele tem, às vezes, algumas quedas. A sequência que os dois professores Xavieres eles se encontram é maravilhosa. Maravilhosa. O diálogo deles, eu acho muito, muito legal mesmo. E, de novo, né, cara, aquela temática do preconceito, ela é muito bem trabalhada aqui e teria tudo pra ficar um negócio, assim, meio cansativo, porque, putz, você... né, sempre trabalhar com isso, os filmes não fugiram muito disso, mas aqui eles trabalham de uma maneira muito, muito, muito bem sucedida, sabe? Uhum. E aí eu gosto do final, eu gosto dos sentinelas, eu gosto do design deles. No... é, os sentinelas passados são legais, agora os do futuro são super adaptoides, sacou? Sim, mas assim, pro contexto acho que até funciona, cara, porque tem nos quadrinhos tem os Nimrods, né? Que são meio que os sentinelas, assim, na sua versão final, que tem uma parada também deles se adaptarem. Eu acho que eles buscaram um pouco disso, embora o conceito do visual seja diferente, eu acho que eles também puxaram um pouco nessa ideia. E eu gosto que eles passam um senso de perigo mesmo, sabe? Não é aquela coisa assim, ah, pô, tá tendo uma invasão de sentinelas, ah, a tempestade faz um tornado e destrói 1001, sabe, no primeiro movimento. Não, eles realmente tem uma... passa um clima de urgência muito forte. Mas sei lá, eu queria ter visto o Sentinela lá dos anos 60 com aquela coroinha na cabeça, roxão. Ah, eu também, mas eu acho que tá todo o contexto do filme, o clima, também a ambientação, eu gosto do que eles fizeram com os Sentinelas, sabe? E a gente tem comentado a versão, cara, não, que não foi pro cinema, que foi a versão da Pira, né, cara? Que tinha a Vampira no... Porque a Ana Paquin acabou sendo cortada do filme, ela só faz uma ponta na versão do cinema. Mas, felizmente, aí tivemos alguns editores, uns caras de efeitos especiais voltaram pra completar essa versão da Vampira, que é sensacional. O filme já é muito bom. Eu acho que a versão da Vampira dá um boost. Não significativo, um boost de leve. Ah, cara, eu tipo assim, eu até gosto da versão, eu acho que se fosse pro cinema seria uma boa versão final, mas eu acho que, inclusive, só pra destacar, que isso foi lançado oficialmente pela própria Fox, em Blu-ray e tal, Sim. E ficou uma versão bem famosa, assim, e muita gente adora essa versão, mas eu acho que toda essa subtrama de você ter que resgatar a vampira e tal, eu acho que ela é, assim, uma digressão na narrativa meio desnecessária, sabe? Eu acho que ela faz uma ponte interessante com o X-Men 1, porque no X-Men 1 era o plano do Magneto usar a vampira pra sugar os poderes dele. E aqui, como a Kitty Pryde tá machucada, ela, pra substituir ela, eles utilizam a vampira e faz todo sentido, sabe? É. Pra mim. Eu só queria dizer que não adiantou de nada a mulher ter usado aquela vacina, né? Mas também não funcionou. Mas isso usou no Magneto e o Magneto também não funcionou? Não, exato, mas não tô falando nem disso. Tô falando do fato de o Bob Drake ter ficado com a Kitty Pryde, não com a vampira. Ah, é, não, tem isso, é, de verdade. Tem isso. É uma zarada mesmo, né? Putz grila. Por nunca pensei por essa ótica, é verdade. É. Mas eu acho que seria legal ver a vampira de volta, sabe? Porque uma galera não voltou pra esse filme. Preciso comentar uma coisa, que pra poder reassistir esse filme, eu coloquei as duas versões lado a lado. Do lado esquerdo a versão do cinema e do lado direito a versão da vampira. E não é só as cenas da vampira, tem algumas cenas estendidas que não adicionou muito, sabe? Eu acho que a versão do cinema tem um ritmo melhor, mas quando o Homem de Gelo menciona a vampira, aí pra mim fica legal, porque tem toda uma parada. Aí o braço do Sentinel fica preso na nave, é por conta disso que eles conseguem identificar onde os mutantes estão escondidos. Eu gosto bastante dessa versão. Não que ela seja incrível, sabe? Vai mudar a versão do cinema, mas eu fico feliz porque pelo menos a vampira tá de volta. É, e assim, a gente também não falou, mas eles dão a deixa, que depois vai ser confirmado em outros filmes, de que o Magneto é pai do Mercúrio. Porque o Mercúrio até fala, né? Minha mãe conheceu um cara que conseguia manipular metais. Ah, sim, que é muito bom. Todas as cenas com o Mercúrio são sensacionais nesse filme. São. É, e assim, cara, a cena final, cara, é aquela cena assim que, putz, dá um quentinho no coração, velho. Um quentinho no coração, porque o Wolverine ele consegue reverter, só que a consciência do Wolverine, ela volta pro ponto onde ele estaria no futuro. Então ele observa, nossa, é muito bonito, ele vê a vampira com o Bob, aí ele vê a Kitty dando aula junto com o Colossus. a Ororo dando aula pros alunos, aí passa o fera. Oi, Logan. Acordou cedo, alguma coisa assim, que é o ator do X-Men 3. Isso é legal, isso é legal. Achei divertido. E aí aparece, cara, quem a gente queria ver mesmo, né? Que é a Jean Grey de volta, quando o Logan vai tocar nela. Cara, é muito bom. É muito bom, mas eu vi essa chegando. Ah, eu não vi não. Eu vi. Eu falei, se a Jean voltou, eu já sei o que vai acontecer. E vai aparecer um sujeitinho de óculos. E legal que eles trouxeram os atores antigos também. Sim, cara, eu achei isso uma homenagem muito massa, cara. Eu achei uma homenagem muito... muito bonita. E o diálogo dele com o Patrick Stewart, né? Que ele falou, pô, eu perdi muita coisa quando tava dormindo. Acho que você vai ter que me acordar. Sabe, é um negócio que mostra a relação. É, eu era professor de história. Você vai ter que me contar a história que aconteceu. É, putz, eu acho legal, assim, porque inclusive mostra, assim, acho que uma das coisas que se construiu foi a relação do Wolverine com o Xavier, né, cara, e é bonito, assim, sabe, cara. Eu entendo porque muita gente fala que ele é o melhor, porque eu acho que ele é o, assim, ele é muito bom, tecnicamente, sabe, e ele junta os dois mundos, tem isso também. É, exato. Eu vou ser bem polêmico, tá, cara, eu acho que X-Men tinha que ter acabado aí, pra mim, honestamente. Eu não acho que não, velho, porque eu queria mais. Então fica o resto pra parte 2, que vai sair no mesmo dia que a parte 1. Então você vai ter dois programas em um dia só. Ô, beleza. Mas fiquem atentos aí. E a gente deve voltar em outros tópicos também. A gente deve falar da trilogia do San Raimundo. A gente deve falar da trilogia do Blade, talvez. Quem sabe? Uhum. A gente não vai falar definitivamente dos espetaculares Homem-Aranha. Será que não? Não, não vamos não. Eu proíbo. Não, mas assim, só pra terminar, cara, eu acho que, assim, porque, querendo ou não, por mais que, né, a franquia vai continuar, e aí vai continuar com Logan, com o Deadpool, vai continuar com mais filmes de X-Men também, esse é o fechamento de um ciclo, eu vejo assim, sabe, eu acho que é aqui que acaba aquela coisa da sabe, né, da equipe clássica, tanto que eu, de certa forma, considero, né, que são duas quadrilogias, né? Sendo o Dias do Futuro Esquecido meio que a quadrilogia comum a todos, né? Que é a quadrilogia com um elenco novo e com um elenco antigo, se a gente for parar pra pensar. Sim. Então, de certa forma, pra mim, ela fecha esse ciclo muito bem. E, cara, eu, assim, o que você tem hoje, né, com o peso do distanciamento histórico, né? Olhando pro que foram esses filmes, o que você acha deles, cara? Eu confesso que foi divertido, assim, revisitar. E, cara, eu acho que, tudo bem, a gente vai ter X-Men aí no MCU, mas eu continuo a achar que nada disso que a gente tem hoje existiria sem esses filmes. Não, sem dúvida. De novo, o Kevin Feige tava nesse, começou no X-Men 1. É. E não por isso, eu acho que os erros e acertos que X-Men teve proporcionaram que, né, os filmes da Marvel eles tivessem mais acertos do que erros, sabe? Porque sim, sem dúvida. Do que foi. E eu vou te falar a experiência, cara. Foi assim, é claro que eu tive que ver vários filmes em sequência, tanto que eu deixei quase que tudo pra última hora, mas ainda assim não foi um fardo pra mim. Tava muito mais preocupado se eu ia conseguir terminar ver todos os filmes a tempo do que de fato, lá vou eu ter que assistir outro filme inteiro de novo. E assim, convenhamos que nesses filmes aí, no que é ruim é muito ruim, mas no que é bom, cara, não perde nada pra mim a nível de, sei lá, Endgame, sendo bem honesto. Então, eu acho que várias coisas assim que a gente olha hoje e a gente pô, admira na Marvel, eles já estavam fazendo, né, em maior e menor medida nesses filmes. E, cara, eu vejo um valor muito grande neles. Acho que junto com a animação foi o grande responsável por popularizar os X-Men e assim, daqui pra frente, né, dos próximos filmes que nós vamos falar, vão ser filmes também que vão ajudar a trazer um certo respiro pro subgênero de super-heróis no cinema, sabe? Mas isso é papo pra um outro podcast. Mas agora é The Play na parte 2. Exato. E é isso aí. É isso aí, galera. E be mutant and proud.